É um enredo, aí a quarta e a quinta começa um outro enredo de Lost e a sexta viajou total. É. É essa a questão. O negócio tá cheio de idas e vindas. É. O Lost não é o seriado, é o cara que produziu, né? Tá perdido. Os dois. O cara tá contando a história dele. Deve estar até hoje voltando do avião. O Lost também teve greve dos roteiristas também, né? No meio. Não pegou período de greve, não pegou? Eu sei que eu tô assistindo o CSI, eu sei que foi a sétima temporada do CSI, que foi a greve dos roteiristas. Isso é lá pra 2008 ou 2009. Não sei se Lost foi dessa época ou não. Lost começou em 2006, se não me engano. Então talvez foi. Temporada. O Google responde pra quarta... pegou greve dos roteiristas também. Daí é da quarta temporada, mais ou menos. É. Enfim, hoje nada disso importa. O que importa é que vocês estavam na masmorra de Calmer. Lutaram contra os anões que estão atacando vocês, sem dizer uma palavra sequer. E aí vocês conseguiram se livrar dos anões, encurralando-os com muralhas energéticas e deixando eles para trás. Vocês se livraram facilmente deles e seguiram para o próximo desafio. O desafio seguinte, vocês enfrentaram demônios de chifre. Os corpos deles eram todos cheios de chifres. E todos eles eram entrópicos, todos eles tinham em seu corpo a contaminação do nada. Vocês os enfrentaram, causando grande quantidade de dano neles. E conforme vocês foram levando eles cada vez mais próximo da derrota, eles foram usando mais e mais o poder deles e foram mais e mais se corrompendo, até que eles se corromperam totalmente. Né? O demônio que vocês estavam lutando, ele explodiu e se transformou num obliterante gigante. E o demônio que a Ciel e o Celerin estavam enfrentando, ele foi explodido por vocês, né? E virou um pequeno obliterante. Foi o único hit kill. I'm sorry. Virou um pomo obliterante. Acabei de criar uma nova ficha de personagem. Pomo obliterante? É. Esse dá menos 150 pontos? É. De constituição. E é nesse momento em que estamos aí, qual que é a sala mesmo? Sala 4, né? Sala 4. A gente tá no corredorzinho. Onde tá? Vai rolar o dado do Panteão? Rola em dado do Panteão, vamos ver o que vai acontecer. Não, não, joguei na torre de dado. Esse aí, tá falta de dado. É, agora vai dar. Você fala assim, ó, você tenta puxar aí e aí não desce. Só que aí nem fosse por aqui. Saiu uma árvore. Uma árvorezinha. É, ali, Rana. É, você não tem como errar. Vou jogar? Não, já foi a torre. Nenhum. Alejandro é nenhum. Vamos ver os poderes. Alejandro. Dados. Dado do Panteão. Alejandro. Dado do Panteão. O Panteão. Ué, cadê o Nenhum? Deve estar lá na frente, amor, se você não guardou aquele... Esse daqui eu já tive preguiça. Vantagem nos testes. Ele tem toda uma explicação do Tormenta que de alguma coisa, do D&D. Vantagem no teste. Mas tem que ir de Tormenta pra saber qual teste que é. Ah. E Calmer também tá conhecendo. Tem vantagem no Kunga, então a druida não vai ter efeito. Esse aqui teve também semana passada. Vai querer trocar, já que teve na semana passada, fez rerolar. Bom, vocês têm um reroll de vocês, se vocês quiserem. Sabe. Apesar que aqui, tipo, nas mãos que a gente tá, meio que não tem muito efeito isso daí. Mas todo mundo tem que se passar por paladino. Destramento, diplomacia animais, sobrevivência. Você é muito legal. Eu vou até esse poder só de tormenta. O que é? Me foi, poxa. Pra mim, pra manter, eu tô suave. Pra mim, tô de boa, pode manter. sou desse, jogo. Ok, então, peguem as cartinhas, aproveitem os bônus e rolem iniciativa. Eu não tinha iniciativa? Vai mudar? Eu não sei se eu tinha. Não, porque tava no combate do... Deixa eu ver se tinha. Os demônios. Só rola a iniciativa. Você mantém a iniciativa deles, ou se você quiser rerolar a iniciativa do obliterante como uma outra criatura, só rerola a iniciativa do obliterante. Eu não lembro se ele anotou, né? Ele deve ter apagado. Ah, se der anotar na luzinha aqui. Ah, não, anotei no cantinho aqui as iniciativas. Tá aqui. Acelerim Toff. Acelerim primeiro. Ciere. Um. E os obliterantes por último. Beleza, Acelerim, você é o primeiro. Vamos montar o bagulhinho aí? É aquele do canto, né? A gente tava na sala central, né? Acho que não foi feito. Aqui é do. O Lula não tinha feito, é verdade. Tínhamos feito, né? Não, esse daí é o dos anões. Então, a gente tá lá na frente, ó, onde faz a curvinha. Então no 4. Precisa do alquinho e um bichinho pra mim, pai. Pagador. Ó, o cozinho. O cozinho não vai dar, não. Bota o cozinho pra mim, assim, tá? Miserinho. Não. Tá de rosto e rosto? Não. Eles estão na 4. Uhum. Matou os bichinhos. Fez igual a Blend de ketchup, hein? E pingou no meio. O quê? Fez igual a Blend de ketchup. Deixou um pouquinho no meio e só ia pegando. É isso aí, ideia é essa. Ficou uma bosta com esse álcool gel, hein? Ficou. Mas é o que tem pra hoje, né? Tem pra hoje. Tem que trazer um pouquinho depois. Canetas. Canetinhas. Retângulo. Nossa, tá um baderno isso aqui, né? Pode soltar. Isso aqui é uma tarefa, hein? Não, tinha 5 canetas, gente. Uma tarefa. De quanto que é a sala? Quanto que é aí, Diz? Tá com o mapa na mão. Não tem escala. Ah, sim, mas eu chutaria. Em consideração que aqui seria 3, eu chutaria 5 por 10. 15. É, então, é. 5 quadradinhos por 10. 3, 6, 9, 12. São uns 15 por. Uns 15 por. É, que eu tenho escala. 10, por 10? Não. 15 por 30? 15. Não. Eu sei a escala. Não é dobro? Não, não é dobro. Deve ser 3 quartos. Igual monitor. Pode ser. Igual monitor. É? Cada quadrada de 1 centímetro aí são 2 de 6 metros. É isso? Então cada 1 centímetro são 12 metros? Não, 5, então 5 de novo são 10 metros. Cada centímetro então, é 10 metros. Então são 20, deve ter 2 centímetros. Aqui é 10 metros. Cadê a trena? Então tem 20 por 40. É. 20 por 40. 20 por 40, mais ou menos. São quantos quadradinhos? 20 metros. Cadê a trena? Tá aí? Tá dentro da caixinha. 20, são 13 quadrados por 26. Cadê a trena? Ah, a gente achou aqui na proporção. Cadê a trena? Achei. Nossa, se esse for 13 ou 26 não vai caber. Nossa, cara, é daqui a razão. Qualquer coisa diminui, só para poder fazer isso. Faz assim, ó. Um palmo aqui por isso aqui. Fecha aqui, ó. Onde dá 26? Acredito daria aqui. Caramba, é grande assim? Você que disse. Mais ou menos. Mas eu não sei a conta aqui, ó. Não, 40 metros é grande. Tem uma trena aí pra facilitar, gente. Vai, tá contando quadrado. Mas a trena só conta quadrado. Conta quadrado, a trena. Quantos quadrados são? 26. Porra, meu, vai dar pra fazer um espelhado. 26 quadrados. Ó, 26 quadrados. Não é que deu certo? Como é que dá certo? O certo seria fazer espelhado, né? Então vamos acertar fazer 13. Não, aí você põe em sala 1, sala 2, é isso. Ah, vou fazer um risco no meio já. Vou fazer 2 layer. É 3 vezes. Tá ótimo. Porque a gente tá em salas separadas, né? Temos. É por isso que eu falei que não é recado. Faz metadinha. É, faz metadinha. Então, pega... Compa 13 e faz um. 6. Ah, vai fazer quadrado. Obliterantezinho. Cadê o obliterantezão? Obliterantezão. 2 as na topa. Cadê a Siri? Eu tinha não, jogou o celeirinho. Ah, obrigado. Faleceu. O campo pegou. Aqui tá você e a Top. Top, você tá aqui também. Ela não entrou na sala, só tá ali dentro da sala. Tô com medo, esqueceu? Ela ficou com medinho. Tô lá no canto lá. Ah, sai! Ela se aproveitou da sarjada de golpe dela, que é corpo a corpo, porém a distância. É que o bicho morreu, acho que acaba a fonte de medo. É. Não, mas ela tá na porta, mesmo assim, nessa ação, a hora que começar a salsar. Opa! Então vamos lá. E eu também tô fora que eu usei o passo das sombras atrás da Toff. É verdade. É verdade. O bicho começou a explodir. Verdade. É, eu dei o golpe, o passo da sombra. E eu tava na esquina, porque não deu tempo de eu agir. Aí o bicho tá agir. Gigantossauro. A bolinha alimentada ali. Gigantossauro. O golem precisa usar explosivo. Ok. Vamos lá. Celerim. Celerim, quem é que é o nome aqui? Que ela virou? É um obliterante. A gente viu da igreja? Só ela viu. Não. Então eu não lembro. Não viu? Não viu. É da igreja, só eu que só. É o mesmo que tava na entrada lá da torre? Não, esse é novo. Esse é novo? Novo. Como que para isso? Ah, os ataques com runas funcionam. Só que ele vai explodir a hora que matar. Ah, esse tá pequeno, né? É, eu imagino que a explosão seja tão grande. Se acertar ele de longe... Eu vou ficar aqui na parte... Abaixa aí, então. Eu vou jogar um ataque com runa de eletricidade mesmo. Olha eletricidade, minhas balas. Deixa eu ver aqui. Primeiro skill, que eu acho que eu vou jogar o mínimo mesmo. Parece que tá pequenininho, né, Bredão? É. Não quero correr riscos. Vou deixar o teste aqui, já foi. E a parte da sombra. 47. Eu faço nesse teste depois, 47. Senão a gente faz uma restauração maior em você, relaxa. Aqui já tô com uma. Vai morrer aí, vai morrer. Quanto a minha constituição. Ah, com ação bônus eu vou virar a forma de dragão. Aumentar o teste. Gostou? É, vou fazer pra 40 a runa. Faz saving throw de carisma. Carisma? É, necessidade, vem dar luz. É carisma aqui. Caraca! 40 dificuldade. Ai. Ixi, falei. Vou jogar aqui de 10. Tem 3 aí, né? Aí tá bom. Eu vou jogar isso aqui logo 3 vezes. Dez. 5, 12, 22, 30. 40, 49, 54. 57, 67, 72, 74 de dano de runa. 74 pontos de dano de runa? É. Ok. Vou fazer a minha constituição. Certo. Ih, deu ruim. Exaustão. 36. Olha a exaustão. Raio, seu Lenin. Raio. Raio. Você dispara aquele raio, eletricidade pura, no seu estado mais natural, primordial, como só você sabe conjurar nesse universo. Ela atinge em cheio o centro da pequena esfera e está começando a se expandir. Quando atinge a esfera, você vê que a esfera ela reduz de tamanho. E a impressão que vocês têm é que partes dela vão evaporando, se dissipando como se evaporasse, como se sublimasse, né, e desaparecesse no ar, deixando sem deixar qualquer vestígio. Ela fica reduzidíssima. Fica do tamanho de uma bolinha de bilhar. Só é caçapá agora. Beleza. Siri. Com caçapá. Sou eu? É. Eu já vou usar uma restauração maior em mim mesmo já. Beleza. Vamos lá, capa. Tá certo, eu me transformei, então fica pro próximo turno. Eu vou então bater nela com o Aronitis. Uma Rash Quartz, tabela. Vamos. Você vai precisar de bastante física, hein? Nossa, tá pequeno, velho. Hoje a gente chora. Deixa ele estourando tudo. Mas aí, se a gente não passa pelo desafio, se a gente não cumprir os desafios, a gente não sai da masmorra. A gente nem sabe se a gente vai conseguir cumprir, porque a gente só vai saber bagulho no final. Então a gente não sabe se o desafio anterior foi cumprido ou não. Nossa, 18 foi o orto, hein? Virou 17. Virou 17. Jeff. Eu. Por favor. Diga. Eu queria ver que você tu. O meu intuito de botar a runa no machado. Por isso que eu joguei 40. Se ela ficar ativa. Quando eu chegar, ela ficaria ativa a runa pro primórdio. Eu deu 200 D10. Ah, então eu queria ver que tinha um jeito pra poder fazer isso. Se, tipo. 550 de dano de média. E aí você vamos pegar a média? Um dos poderes vamos, da runa. Vamos pegar a média. Então. Eu acho que eu precisaria de um quinto disso. Eu acho que sim. Mas. Eu passei o tempo todo sufocado. Ué. Eu acho que a runa do fogo ela fica ativa. A do fogo fica porque a gente combinou isso. Todo mundo teve um poder extra. E aí você aí pegou do fogo. Runa, não lembro quem mais pegou o quê? Amor, 550 mata? Deixa eu ver. Minha letra não me ajuda muito, né? Deixa eu contar. Minha letra não me ajuda muito? Ah, minha letra é um. Caraca! Merda, mano. Compra o caderninho de caligrafia, ó. Vai testando. Caminho suave. Quando eu tô com pressa, até começa a fazer legalzinho, depois eu perco a paciência. Dando de runa? Você vê meus cadernos que tá na primeira folha, dando dobrado? Terceira, o meio da folha já começa a ficar uma merda. Caderno é, de escola, né? De runa, é. Ah, então é 210. 210, né? Energia. Eu vou aí, vulnerabilidade é runas. Chupar um sorvete de candidias agora. Isso. Que runa que você usou, Cê? Vida. Vida? Então o bichinho tá vivo. Não, tirei vida dele. Na verdade. Aí você pode ver é 100 vezes assunto, 11, tipo, né? Que é a média de 2. É 1.100. Sugar de essência da vítima. É, dobrando já dá 1.100. É porque é 200... Não, é 200 de 10. Isso. A média é 100 vezes 11, que são dois dados. Não entendi. Porque assim, a machado... É 1.100 de dano. Estupidez. Ok, seus exagerados. De inimigo. Culpa dos dados. Então, tipo assim, o senhor usa a runa da vida, então, de forma invertida, pra drenar a vida daquele ser que você sequer sabe se realmente tá vivo ou não. Tá? E aí você começa a ver ele encolher, como se ele sublimasse também. Até ele ficar ponto imperceptível. Aí parte uma canalização. Aos olhares menos atentos. Aí os olhos de vocês conseguem captar aquela singularidade que está diante de vocês. Minúsculo, ele fica instável, se expande instantaneamente e explode. uma explosão violentíssima que se expande indo na direção de vocês, atingindo-os. Vou fazer, vou fazer assim, ó, reação, vou sair aqui, ó, vou dar um passo pro lado. Eu já nem tava na sala. Os caras nem entrou, mano. Ok. Os caras foram cuzão. Acho que compensa mais com o apagão. Foram dois provides. Estratégia. Do grego, estratégia. Bom, vocês vão jogar salvaguarda de destreza. Como vocês estão protegidos aí por parede de cristal, vocês podem jogar com vantagem. E quem já tem mais 5? Mais 5. Não pode jogar ainda. Ah. Eu fui ruim em fogo. Meu, deu 43. 43? É. Depende, cadê o grião? Esqueci do grião. Deixa eu ver se é nele. Com lá ou não. Mais 4 você tem. Não é o I, né? Porque falam, posso usar a suficiência, moldar ela no objeto. Qual que é a CD? 50. Então eu bateu certinho. Aí quando eu crit, eu posso estourar ela como force. Passou? Bom, 50. Só metade do dano. E aí o restante dos poderes eu tenho que ativar. Uhum. Bom. E o Jeff? Tá falando que, tipo assim, você pode fazer o quê? Como a runa, a runa do primordial, ela tem o poder de sugar a quinta essência, então, tipo, tá pensando o quê? Tipo, você pega, você viu um... Seria mais viável. Então, tipo, por ali que eu ponho, dou 50 de dano no cara. Aí você pega lá, põe assim, ah, você sugou 3, tipo, uma porcentagem aí do dano. E uma, como se a quinta essência do machado fosse sugada, a quinta essência do cara fosse sugada com o machado e moldada no machado. E aí isso vai acumulando até eu critar ou até você, tipo, lá um valor de limite, que aí eu poderia explodir em valor force. O restante nos poderes pode ser ativado por mim. Deixa eu pensar um pouco mais. A ideia é legal, mas é muito, muito ponto de vida pra computar. Já tem seus pontos de vida, das suas formas adicionais, tem ponto de vida de armadura. Não, mas é justamente por isso, porque por isso que eu falei que ela ficaria no machado. Daí ela seria moldada no machado e não viria pra mim. Como ela pode ser moldada em objetos, então ela seria moldada no machado. Aí é que atingisse um ponto limite que o machado não aguentasse suportar aquele poder, ele expandiria e botar tudo pra fora. Ia pegar no C também? Pode, pode ser, tipo. Pode fazer lateral. Regra de dado de uso do. Vixe, o Black. Neuromass. Nossa, como é que é o. Pode ser pro efeito colateral, eu tomo parte do dano. Nossa, metade esqueci do o nome dano. Do jogo. Esqueci o nome do jogo. Black alguma coisa, não vou lembrar agora. Que é assim. Beleza, você tá batendo. Toda vez que você bater com o machado, você vai rolar um dado. Esse dado vai começar no D12. Se você tirar um ou dois, o machado ele carrega e seu dado diminui. Vai passar D10. D10. D8, D6 até D4. E aí quando chegar no D4, tirou um ou dois, aí ele vai explodir. Pode ser. E aí vai causar um dano devastador. Pode ser. Pode ser? Pode. Beleza, então. Então fechou. Então anota isso aí. Dado de uso, D12, 1 ou 2. Diminui o dado. Diminui. Minha nota começa a ser bonita. Black Hack. O nome do SR de D&D que os caras criaram, que tem isso. Pra computar flecha, computar comida, munição, carga de item. Quanto que a gente toma de dano? Então, são 1703 vezes 2. Vai dar... vezes 2 e 4, 3 e 4, 5. O que é? Não, não é vezes 2, não. Uma vez 3. Uma vez 4. Vez 4. Não, esse não é dobrado. Esse não é dobrado. 1703 pontos de dano. Vocês passaram, reduz a metade. A gente passou? Ah, você não passou. Então não reduz a metade. Mas... quer passar? Porque esse dano vai doer. Não, esse dano eu morro literalmente. Porque é duas, mais que duas vezes minha vida. Sério? Eu tenho 650 de vida. Quer passar? Uma onda de calor, não. De energia obliterante que vem na direção de vocês. E ela começa a destruir tudo que está ao redor. Paredes e cristal são estilhaçadas, voam estilhaços em vocês, atingindo vocês. E, por sorte, vocês estão atrás da parede de cristal, que foi criada por um deus extremamente poderosa, né? Isso absorve um pouco do dano. Então, graças à parede de cristal, então o dano vai ser reduzido a metade só. Então eu tomo metade da metade? Então vocês vão tomar. Você vai tomar metade da metade. Não, se o Bradão passar. Certo, quem passou toma metade da metade. Ou a gente tinha que fazer isso antes de saber o dano, né? Porque resistência na idade eu tinha, mas. São 851 pontos de dano obliterante. Esse é só caio inconsciente. Essa aqui pode ser após declarar a escolha, após rolar o teste ou o ataque. Não, o meu também é após declarar. É que, mas é que antes de saber que ia ser. Sabe? Lembrando que o dano obliterante reduz os pontos de vida máximo também. Ponto de vida máximo? Você nem quer isso, mano. Quanto que você deu de dano? Vai dar de dano 851. Então? 851. Um quarto é 8. Todo o dano que vocês causaram. 425. Não, peraí. Você deu 1.100 de dano. Deixa eu calcular direito. Eu dei 150. Você deu 148. E ele ficou com 2 PV. Ele tinha 150. Mais 1.100. Não vai ser tudo isso. 1.248. Dividido por 2 por causa da muralha de cristal. 624 pontos de dano obliterante. Aí, agora eu tô com 30 pontos de vida. Máximos. Então quanto que é metade disso? Metade disso vai ser 312. Eu cairia. 24. Good days, I don't. Pão Viagra? Ele vai chupar um avatar. Pão navio. Vai chupar um navio. Um Smurf. Caralho. Chupão Smurf. Foram obliterados? Eu tô de boaça. Você tá de boaça? Ela tá com a vida temporária ainda. Mas você reduz seus pontos de vida máxima. Tudo bem, eu tenho mais que isso de vida máxima. Ótimo. Os pontos de vida máxima não são os pontos temporários. Eu sei. Ou seja, dá pra morrer com dano obliterante mesmo que você tiver infinito de vida temporária. Estratégia. Passaram? Tá. Quando vem aquela onda. Devasta tudo, estilhaça as paredes elas desabam, certo? Vocês olham ao redor e vocês veem que tudo está destruído. Assim, ao redor, próximo ali. Vocês veem estilhaços de cristal, pedaços grandes assim, os poucos que escaparam, né, que sobreviveram à obliteração, eles flutuando assim, como se tivessem soltos no espaço, próximos a vocês. E aí vocês escutam crack, crack, crack. Vocês olham e vocês veem o chão do cristal abaixo de vocês rachando. Ave Maria. Eu vou meter um consertado. E aí ele estilhaça, se espatifa e vocês começam a despencar pro vazio. Não, a gente voa. Ele tá dragãozinho e eu voo. Ok, então vocês ativam os poderes de voo de vocês. E ficam ali flutuando e vocês veem. Abrem as asas. Os pedaços de cristal, eles despencando ali. E se perdendo na imensidão aqui. Nós vimos o bagulho da outra sala? Vocês conseguem ver? Até que vocês verem e some da vista de vocês. Vocês não veem mais quando foram aqueles cristais. O que vocês fazem? Nossa. Tá vendo ali? Eu achei melhor passar aqui em cara pra cá. Por quê? Porque se a bimutinha já quebrou a sala. Isso, né? Imagina a bomba tona. Faz sentido. Atrai uma bolota pra fora. É, o Little Man, eu o Little Boy foi foda. Imagina o Fat Man. Eu acho que o único sinal que a gente tem é visual, não sei se dá pra ouvir. A gente fala mental, meu Deus. Ah. Eu ouço, pode falar, eu ouço. Você escutou aquela explosão, você não tá escutando nada. Traz pro buraco. Trazer o que pro buraco, Celene? A bolota de vocês. Ah, atrair pro buraco? Mas que buraco? Toff, você. Esse gigante aqui. Ah, então isso que eu senti, esse tremor que eu senti vindo do chão era isso? É. Abre a bandana, fila da mãe. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não tem mais olho. Pô, você ouviu, né? Tem sim, cuzão. Não, mas como que a gente vai fazer pra ele passar pela parede? Tem mapa aí. Tem olho de louça superior agora. Cadê o mapa aí? Não, o mapa. Ele vai estragar a mão inteira. Eu joguei o mapa aí no liso. Quem comeu o mapa? Achando que era sorvete. Vai que achou a chama, robô aqui, ó, robô. Ah, fluida, né? É, aqui, ó. Tem a salinha que se conecta, né? É, a salinha se conecta. Dá pra ir por cima? Só pra passar aqui, isso aqui ele já vai arrebentar tudo isso aqui. Dá um de goiaba pra mim, por favor. Tá na mão. Ah! E aí aqui vai arrebentar a conexão que vai ligar a gente pra o goiaba 5. Não. É. De caju? Não. Vou doer pra caju. Chocolate, blue ice, abacaxi. Será que pode teleportar aqui dentro? Pega um aleatório aí. Tangerina. Tanjo. Morango, creme, doce de leite. Pega um aleatório aí. Fecha os olhos e pega. Bem-vindo. Esse aleatório que eu já decorei todas as posições. Ganhou um de creme. Pode ser. Combina um de creme com um de blue eyes. O problema de atrair ele aí é ele quebrar. Olha que cuzão. O caminho não dá pra gente ir no próximo desafio. Sei lá. A gente criou uma passagem nova. Vamos lá. Rogério. Diga. Eu vou indo na direção dele. A gente tá na direção oposta. Pera, na direção ou direção oposta? Não entendi. A gente tá aqui. Certo. Eu vou indo aqui na direção oposta e venho pra cá. Aqui tá fechado ou tá aberto? Aqui eu tô vendo tipo uma portinha. Tem uma porta ali. Ela tá fechada. Tá. Eu uso... Passo das brumas, atravesso ele. Chego na porta. Amor, vem comigo. Tem uma porta aqui. Eu procuro a maçaneta. Facilmente você encontra a maçaneta. Gira ela e a porta está aberta. Vamos, amor. A maçaneta é praticamente uma barra de pânico, sabe? Não é um negócio grandinho que você bate assim, suavemente ela desce, você ouve um clique quase indistinto, aí a porta se abre. A bichinha está vindo atrás de mim já? Quando você se teleporta e atravessa ela, duas coisas acontecem. Primeiro, quando você se desmaterializa aqui, né, você sente como se você fosse atraído na direção dela. Quando você se rematerializa do outro lado, você sente novamente essa atração. Como se ele puxasse você, como se exercesse uma atração gravitacional em você. Uhum. Certo? É um efeito estranho que vocês nunca tinham sentido até então. Tá? Mas você consegue se passar do outro lado e você sente que aquela coisa começa a vibrar. A impressão que você tem é estranha, Toff, é que de alguma forma aquilo está olhando para você. Não tem um olho, não tem uma face, não é distinguível uma frente, uma traseira, mas você tem a impressão de que o negócio se voltou na sua direção. Mas eu vejo a forma real dela, né? Pelo meu olhar, eu vejo como que ela é em essência, né? Mas você tá de bandana? E você enxerga através da bandana? Você falou que eu enxergava, tipo, normal. Mas, não, tipo assim, não sei se é com o olho aberto ou não. Não, com o olho aberto. Não, beleza. Olho aberto. Mas eu sinto essa essência dela. Se fossem olhos de lua superior agora, literalmente. Tá abandono então? Escuro? Tá, escuro. Tá. Mas eu sinto essa coisa dela. Sente. Você percebe. Então, Jé, como ela tem um campo gravitacional, eu vou... usar a runa... Não, eu só vou ativar a runa do magnetismo pra fazer o polo inverso, pra meio que atrair ela pra mim. Pra o quê? Fazer um, tipo, como se fosse o polo inverso. Se ela tá emanando energia negativa, eu vou emanar energia positiva pra atrair ela pra mim, por causa do magnetismo. Você vai arrepender. Você vai fazer repulsão, você não vai fazer uma atração. Porque ela tá fazendo a atração pra você ir pra ela. Então, eu faço polo inverso, como se fosse negativo e positivo. Então, aí vai dar uma repulsão. Como não, mano? É negativo com negativo que expande. Positivo com positivo expande. Se é o polo inverso que atrai. Não é? Sim. Sim. Então, eu pego a energia dela ela e faço tá inverso. Fazendo isso. Runa do magnetismo. Porque ela já sim, tá fazendo isso. Sim, fazer um campo gravitacional. Ela tá puxando. A gravidade dela tá puxando. Eu vou fazer uma do magnetismo pra usar essa energia dela e fazer o oposto pra atrair ela pra mim. Não pra ela vir diretamente, pra tipo um farol no meio da escuridão. Cria um campo magnético ali, como se tentando ser um polo invertido pra os opostos se atraem e você atrair a runa. A runa, o literalmente. Ok. Uhum. Tá. Runa do magnetismo. Qual que é a dificuldade? Vou rolar uma salvaguarda de força pro. Não sei, eu só tô ativando ela pra chamar atenção, só isso. Então você vai determinar a dificuldade. Você vai usar o bônus que você tem ou você vai usar exato. O bônus? Isso aí. Vou usar o bônus que eu tenho, mas eu não marquei o bônus. Vamos usar uma salvaguarda de força pra ver se ela é, entre aspas, gigante. Eu não me engano, é assim. Quanto que ela é? Deixa eu ver aqui nela. O treino mínimo é 5. Não, mas eu quero ver o atributo dela. É força, até força. Quanto que é só força e... Não, o Buda vai com água. Mais a proficiência. Não, o Saving Throw é de força, mas... Inteligente. Vai cair com água alguém? É isso que eu tô falando. Ô, Gé. Não, agora não, tô morando. Tô usando o poder da runa. Tá dando 21, 25, 26. 26? Uhum. Então o teste de força vai ser 26. Inteligência. Runa de inteligência. Eletromagnetismo de inteligência. A runa de eletromagnetismo é inteligência. Uhum. Tá bom, né? É 21. O valor que eu tô ouvindo, perdão, 26. O valor que eu tô usando. O valor sem jogar dado. Tentar usar energia pra empurrar ela. Olha, explorar tudo aí. É doido. Caralho, mano. Falei nesse teste. Deve ser negativo o atributo dela, né? Só pra ter certeza, falei. Você cria um campo magnético. Quando você vai atraindo ela, eu vou. Na hora que chegar na mesma distância, eu vou dar parte das sombras. As ondas eletromagnéticas, você sente elas atingindo o lubrificante. Ele começa a ser atraído na sua direção. Rapidamente. Eu começo a ir pros caras. Tipo, vem, pega essa corredor aqui e vou lá pra eles lá. Tá vendo aqui? Entendeu quando eu falei rapidamente? Sim. É que a top é rápida também. Uhum. Você ativa a runa, o brilho vai chegar assim, ó. Zoom, na sua direção. A gravidade dele começa a te ajuda. Ajuda ele, né? Tá somando as duas, né? Tá somando os dois campos. Você vai correr na direção do grupo. Mais rápido. Tô levando. Tô chegando. Qual é a distância que vocês estão? Vixe, daqui deve dar uns 200 metros, eu acho. Não, a sala tem 40. É um 120. 40, 80. 100 metros. É, 120 metros. 100 metros, na curvinha ali. Vai rolar 3 testes de atletismo. Como você é monge, você pode trocar atletismo por acrobacia, né? Uhum. Então rola 3 testes de acrobacia. Uhum. Tô usando inspiração. Eu tô vendo ela destruindo tudo. Tô voando. Tá, aqui deu 46. 3 testes? Uhum. 18. 54. Agora 100. 50. 40 e 46, 54, 50. Ok. Sim. se porventura eu ver que ela tá chegando perto, eu vou usar o meu rei dash. Que aí eu não pego o negócio na, na corrida, nem a pau. Ela é atraída na sua direção, em grande velocidade. Mas você é muito mais veloz, Top. Você dispara na corrida e vai em direção ao grupo, enquanto aquela esfera vai se aproximando de você. Eu vou devagar pra não perceber. E você chega ao salão de Tom, a Ciri e o Celerim com a esfera seguindo você de perto. O que você faz? Desativo, magnetismo. Tô chegando. Ai, caralho! Pula. Tô flutuando. Pula. Eu não ando mais, eu flutuo. É, então vai até o outro lado e desativa no meio, cara. Fica no buraco já. Perfeito. O Serenim fala isso pra mim, eu vou, chego, o negócio tá, no, tá estourado, não sei, quase cai. Quer que faça algum teste, alguma coisa? Eu cheguei e não tem chão. Mas tipo assim, eu flutuo. Você flutuou no meio. Ah, tá, beleza. Aí eu chegando no meio, eu desativo pra ela que ela chegar, ela. Sai. Tá vindo, é grande. Eu sei. Foi bem alimentado isso daqui. Tá, ó. Alimentando ela. Você vê a Top entrando na sala correndo. Bastante, né? Proteína. Quando ela chega onde não tem mais chão, ela vai pisando e continua correndo, como se estivesse pisando no ar. Vai flutuando, chega até vocês, né? E o literante vai indo na direção da Top. Quando a Top quebra a concentração da runa que ela estava mantendo ativa, vocês estavam vendo brilhando no corpo dela, né? Pro obliterante despencar no buraco. Era essa a intenção. É. Não okay. Sei se ele consegue voar, mas se ele for explodir, já explode lá embaixo. Eu acho que ele flutou, acho que ele não cai. Acho que ele é tipo um cofre, tá ligado? Quando a runa se apaga no corpo da Toph, com seu poder sendo suprimido, vocês veem o obliterante flutuando na direção de vocês. E a vez dele agora. Obrigada, a vez do Murray primeiro. É que eu queria que ele explodisse, não. Ah, é que negócio. Como é que tá o corredor que ele passou, que ele foi correndo, né? Então eu fiquei pra trás, bem pra trás. Bem pra trás. Tá inteiro, tá normal. Duvido que o corredor tá inteiro. O corredor tá inteiro. Aquela bolinha tá normal. Ele não sai dos pulos. Ah, não. Bem lembrado. Bem a proporção dele não tá maior que o. Inspiração pelo auxílio. Mas o corredor. É 10 metros, né, o corredor? É, então, essa bolinha ela tá bem maior que isso. 10 metros, ela tá maior que 10 por 10? Acho tá, que tá por uns 20, 20, uns 40. Não, 20 não. Não chega. A Toff vai correndo, Morin, e você vê. A Toff, ela tem muita destreza. Sem. Isso é óbvio, né? Sem levar pro off. Não, tem pouca destreza, ela perdeu 10. É. Perdeu 10. Mas eu tô falando que ela tem muita 10. Destreza. Ela consegue fazer com perfeição essas curvas a 90 graus aí, né? Sem se chocar e sem perder a velocidade. Por mais que em algum momento ela caminhe pela parede, né? Bata os pés e as mãos, dê um mortal e continue seu deslocamento, a tua fala não para, ela não reduz, não perde sua velocidade. O obliterante, porém, que está sendo atraído pela Toph, que está com a runa do eletromagnetismo ativa no corpo, né? Você vê que ele não tem essa destreza que a Toph. E o que, que acontece? Quando a Toph, ela chega numa parede, ela faz uma curva, né, fechada, né? O obliterante, ele passa e depois ele continua acompanhando a Toph. E quando ele passa assim, você vê que ele, onde ele vai tocando, a parede vai desaparecendo. Você vê que no primeiro curva que a Toph faz, que a Toph, ela vai correndo e caminha assim pela parede antes de voltar pro chão, né? Você vê que o obliterante, ele atravessa, fica um buraco no cristal, né? E aí ele é atraído pela Toph, faz um outro buraco e vai fazendo um rasgo na parede. Esse rasgo, conforme a Toph vai atraindo o obliterante com ela, esse rasgo, ele vai ficando maior. Na mesma proporção que vai aumentando o tamanho da esfera negra que ela está carregando. Quando você chega onde está a Ciri, onde está o Celerim, Top, essa esfera já está com o triplo de tamanho. Está se alimentando do poder dos vidros. Dos vidros. Menos vidro, matéria. Os vidros. Ele está dando mais comida para a bichinha, né? Come. É o come. Cadê uma esfera agora do tamanho adequado? Não temos uma esfera do tamanho adequado. Temos. Vou catar uma folha de papel. Dá isso aqui, ó. Uma pichibu que dá, cara. Não dá. pega uma bichinha de entidade e estoura. Agora o obliterante tá desse tamanho. Pega uma fita lá. Exatamente no centro da sala aí. E quando você desliga a runa, ele vai por conta própria avançar na direção de vocês. Morin, você, antes do obliterante. Tá, eu por garantia eu vou voando, né? Eu não sei como é que tá o. Se o chão tá normal ali. Chão de lado. Como é que tá? Tá de lado, pisou uma droga. Eu vou flutuando de boa. E vou até a top. Provavelmente. Vou até, na verdade, vou até a top não. Vou até a entrada. Até, na verdade, até a saída, né? Da outra sala. Porque 4 turnos aí tá aqui. É. Quanto, okay, você, amor. Quanto você corre? 36? Ah, meu deslocamento é 12. 12? Dá 24. Só eu 100 metros. Voando, né? Então, tipo... Ah, mas só 100 metros até chegar aqui. 4 turnos. 4 turnos. Qualquer coisa pra mim vai indo, vai indo. Dá pra gastar ação bônus ou um... Pastor das Brunas pra avançar um pouquinho mais, não dá? Ah, diminui pra 3 turnos. Mas acho que eu não tenho Pastor das Brunas. Eu não tenho. Tem quase das sombras, que é a mesma coisa, só com sombras. Isso, faz isso e cai fora. Aí eu vou pra sombra do Vrido e já era. Não, que... Vocês têm passo das sombras do anel do Griel. Passo das brumas. É. Eu não tenho. Você não tem mais. Você não tem mais passo das sombras, você não tem mais anel, você não tem mais olho, não tem mais nada, hein? Não tinha nem mão e nem pé? É, não tinha mais nem 10 de destreza. Tem que levar você numa carriola. Tava o Senhor só... Fantástico enfrentando a Wanda, né? Só ia derretendo. Beleza. Morin tá avançando então pra se reunir com vocês. E a vez do obliterante. Que ele avança na direção de vocês pra atacá-los. Ok, vou bater primeiro na tocha então. Que tá na frente, né? Quem tá na frente? A Toph mesmo? É, eu cheguei, eles estão lá pra trás. Cheguei. Sim, tipo aqui, ó. Toque aí, por favor. Na frente. É essa posição que vocês estão? Mais pra frente. Aí. É que a gente tava aqui na beirinha da porta, né? Onde não tá quebrado. É, eu vou até onde. Gostou, vou até onde estão. Tá inteiro. Perfeito. Obliterante ataca. Primeira vez que vocês vão ver um obliterante atacando. Vai doer. Acredito não. 15 quadrados. O que dá 22 metros e meio. Ok. O obliterante se desloca 27. Então ele pode atingir todos vocês. Se desloca 27, então eu não tinha chego aí. Hã? Eu não tinha não, chego. Não, mas... não, você tava arrastando ele. Não, mas não importa, é igual o esquema do cavalo. Eu não me locomovo, o cavalo que se locomove. Exato. Isso é onde? Ele não se locomove, você se locomove, cavalo. Mas não tava. Então, não tava montado em você. Você que era o cavalo. Não. Você era o carroça dele. Você era o carro e ele era só seu. Um carro de boi. Beleza. Você tava com ele e não tem engate, vamos pôr assim. Engatado no céu. O obliterante ele faz o seguinte: ele avança na direção de vocês. Ele se desloca. Vocês percebem que ele se desloca lentamente. Ele avança devagarzinho, assim, uns 30 centímetros. E aí vocês pensam: ah, tá de boa. É lento. E ele some, e ressurge de novo. Em cima da Toff. Some, em cima da cera. Ele se desloca, curvando o espaço à frente dele, expandindo o espaço atrás dele. Para vocês é como se ele se teletransportasse. Que louco. E ele se desloca numa velocidade que vocês não conseguem acompanhar com seus olhos. E ele passa por vocês quando ele faz isso. Quando ele passa por vocês, vocês têm uma sensação horrível. Como se um pedaço da alma de vocês trás, fosse obliterada. Deveria. Cada um de vocês salvaguarda de constituição. Dificuldade 50. Dificuldade 50. É lógico que eu não passo. Aí que eu tiro um 20, né? É bom, né? Eu tiro um 20, né? Não, valeu. Aí, agora eu tirei. Eu tirei um 20. Nossa, beleza. Pega a carta. Eu tirei um 19. Pegou um 50? 52. Valeu, Tofinha! Ó, de novo. Tu passou B. Eu não vou. Mas mesmo se eu tiver 20, eu não passo. Mas vai que a carta passa pra você. Ué, não tira um maior que 4 nesse dado, hein? Joga na torre. 19. Joga na torre que a torre tira a zica de dado. Pode ser de boa, não. Não passo. Constituição ainda. Mas o combo da Lígia de 19, eu não uso. Mais 19. Deu 38. 38, falta 12. 40, 41 com seu cajado. Meu cajado não funciona. Tá dando um só de bom. Então, 41. Então, é 50 o teste. É, falta 9. Falta 9. Ah, o iceberg tá derretendo, hein? Pede um passo que eu vou passar. Não dá pra ver o titanista. Não dá pra ver o Enk aqui dentro. Por nome, quero ver passar. 2D4 não dá. Eu já quero até que faz passar, bicho, quer? Vai ter uma. Tem um sucesso. Pode ser, tá? Você tem um sucesso também com o herói. Não, não dá, você vai querer 6. Passou com a carta? Sim. Ok, reduz o efeito reduz o efeito a metade. Não, o efeito agora é suavezinho. Suavezinho. É, tem que pegar. 3K de dano. É. Aí assim, o que ele fez? Ele tocou a gente? Ele tocou vocês. Então. Quando ele toca vocês. A minha intangibilidade funciona nele? Não. Ah. É, a sensação que vocês têm é como se a inexistência tocasse vocês. Como se vocês, por um breve momento, deixassem de existir. Ao mesmo tempo que é uma sensação terrível, é uma sensação reconfortante. Porque é como se vocês também nunca tivessem existido. Como se nada do que vocês viveram tivesse acontecido. Todas suas memórias nunca existiram, nunca aconteceram. Nem as boas e tampouco as ruins. Isso dura uma fração efêmera de segundo. E quando esse efeito passa, o que vem em vocês é dor. Uma dor excruciante. Cada um de vocês recebe 10 pontos de dano obliterante. Só. Estranho isso aí. Mas ele arrancou uma memória nossa que a gente não sabe qual é, provavelmente. Porque a gente não lembra que ela existiu. Que é o filme Amnésia? É. Você não lembra quem são esses caras? Não lembro quem são esses caras. O meu então pode ter arrancado qualquer uma. Perdeu alguma coisa. É um monte. Ah, você não faz falta, né? É um monte. Você tá perdendo as coisas. Eu nem sei qual que é mais minha memória verdadeira. O Sérgio, né, morreu aí. Quem foi? O Chico aí morreu. Ele apenas tocou vocês por um breve momento. Certo? Se sentiram como se vocês deixassem de existir e depois veio aquela dor. E aí quando ele sai dentro de vocês, mas ele vai ficar dentro do Celerinho. Melhor, o Celerinho vai ficar dentro dele. O Celerinho foi o último, né? Então ele tá aqui envolvendo o Celerinho ainda. Tô vendo um dragão. É. Quando ele deixa vocês, né? Vem aquela sensação de dor. E você, Celerinho, você olha assim. Suas roupas estão em frangalhos. Seu corpo, sua pele, parece que você se atirou. Você jovem, início de carreira como heroína, você se atirou no meio do fogo e saiu toda chamuscada, toda carbonizada. Sua pele está toda destroçada, toda carne comida, como se você tivesse se atirado no fogo. Você se lembra, né? Só que sua pele foi afetada pelo dano obliterante que se distribuiu igualmente por todo o seu corpo. E você percebe assim, olhando para o seu corpo, você olha assim, seu braço esquerdo, ele está trêmulo, mais fino do que o braço direito. E você perdeu a força desse braço. Você olha para a Toff e você vê que a Toff Ela tá com a perna direita bamba. Mesmas condições que o seu braço esquerdo está. Certo? Você olha pro Celerim, Celerim tem a forma de dragão. Então o obliterante não tá envolvendo todo o Celerim. Você consegue ver a asa direita do Celerim da mesma forma, pendendo meio escrota. E você percebe que se vocês não fossem tão resistentes quanto vocês são, certo? Esses membros que agora estão enfraquecidos ali, eles simplesmente teriam sido obliterados pela criatura. É um Vorpal. É Vorpal, né? É um Vorpal. É isso. Caralho. É um Vorpal sem 20. É um Vorpal 50, né? Só que a gente tem que tirar 50. Ok. Celerim. Estar ali e não estar, tá fazendo alguma diferença? Como assim? Ele está sendo. Ele vamos chutar no veterante. Ah, ok, entendi. Ele tá tendo algum efeito colateral pro veterante estar em cima dele? Tá. Seu turno. Começa o turno, você sofre o efeito de novo quando você começa na área dele. Tá? Então rerola salvaguarda de constituição no CD50. Primeira vez que vocês, se vocês começam o turno na área do obliterante, ou a primeira vez que vocês entram na área dele ou tocam ele no turno de vocês, vocês sofrem o efeito novamente. E quando chega o turno dele, se ele atacar vocês, aí vocês vão sofrer o efeito por cada ataque que ele fizer. Eu não sabia a área que ele ocupa desse tamanho, né? Os PVs que eu tiro com obliteração, restauração maior funciona, né? Restauração maior que restaura. Sorte que o Celerim já fez a dele, né? Não fez. Tá, não tá fez? Com... Então você tá com 10 de vida? 20. É. 20? 21. Ui! Vida máxima. Vocês dois estão no corredor da entrada, então. Não tem mais corredor, não tem mais entrada. Aqui. Não, tem corredor, só tem não tem corredor, parede. Tem aqui, o chão da sala está destruído. É uma passarela essa agora. Agora o chão ficou. Não, o contrário. A parede foi destruída e o chão ficou. E aqui é o contrário. Então, se ele fez isso aí, provavelmente não tem mais parede. Oh. Não tem mais, pode, ter, não, vou, pode não ter chão. Eu vou simplificar aqui. Pode não ter chão mais aí. Aqui não tem mais parede. Isso a gente sabe. Era parede aqui, uhum. E não tem mais. Era corredor aqui, não tem parede, não tem teto. É a casa dos bobos, ou dos bobos número zero. Tem chão? Não tem chão. Então não é mais nem passarela aí. Não tem nem passarela. Então, tá? A partir. Tá mais ou menos aqui, vocês estão mais ou menos aqui, né? A partir tá daqui. Voando, não precisa mais estar aqui não. Não, tá só. A partir daqui o corredor ele volta a existir. Chão, teto, paredes. Mas aqui. Se ele tá ali fora mesmo, de boassa. Tá voando. Tá voando. Tá, não tem limite. Eu vou usar o teleporte do anel como ação boa no espaço das brumas. Vai pra cá. Eita, pra cá. É 9, né? Tá completando, tá destruindo tudo. Vamos para você. Cadê o mapa? Leva o meu. Aí eu vou andar agora. Passar o meu movimento. Que ele passa do desafio. Agora continua reto. É mais. Leva ele passar lá 6 e completa o desafio. Mais 21 pra frente. Passar lá 5 e passar lá 6, que ele completa o desafio. É, 13 quadrados. Tá no é. Final. É. Desafio de autodestruição. Treina ele, né? Adestra ele. É. Desafio de autodestruição. Tá. Deixa eu ver se isso aqui é. Resolve. Não vai ter um obliterante do bichinho. Nem vem. A carinha dela. A carinha dela. Nem vem. Tá. O que ele faz? É uma forma de dano? Ou não? Não, ele simplesmente toca você e rouba um pedaço. E aumenta. E ele aumenta. Ah, não aumenta muito, não. Só 10, hein, meu. 10, 10, 10, Ele chama obliterante porque ele oblitera. No caminho dá pra ver essa cena? Ô! Oh, tudo cristal, é tudo vidrão, né? Só um bagulho preto aparecendo, desaparecendo no. Então vou com uma ação normal usar a restauração maior. É como se eu estivesse na esquina ali e eles na esquina lá de baixo, você tá vendo. Acho que é essa a distância mais ou menos, né? Não, 200 metros, vocês falaram? É mais ou menos isso. 100 metros. 100 metros? Um pouquinho menos até. Né? Tipo isso pra imaginar, mais ou menos. Só acabou, gente? Isso aí. Usar a restauração maior com uma ação normal. Chega em vocês aí? Chega ainda, né? Esse aí foi o meu turno. Já chega. Tem restauração maior? Ele tá mais baixo que o um. Mas não recuperou vida. Por enquanto não. Mas eu andei 40 metros pra frente. 40 metros? É. Ok, eu chego com 10. Vamos supor que eles têm. Mas aí você não ataca. Eu não preciso atacar. Só preciso relar. Eu preciso dar um beijinho. É tipo a vampira no joguinho dos X-Men. E aí, pode ir? Sou eu. Cacilda. Não, na verdade é a Toph, né? Agora. É porque só mudou. Vocês estão juntos, é? Eu tinha trocado aquela hora só. Unificou. Você tá com custa de vida. Temporária? Bem. Normal? Mas não dá pra curar, então. Meu Deus do céu. Como você tá de vida? Temporário? Tá legal, eu aguento. Camisinha fraca, pau de índio. Eu aguento se tirar a vida máxima. Se tirar a vida máxima, eu não aguento. Exato. Eu olho pra Ciele, olho pro celeirinho, olho pra Ciele. Eu olho pela. Pela linha da. Já esqueci o nome. Da trama. Da trama. E eu vejo que da Ciele, a vida dela. Tipo assim, ela tá com uma camada maior, mas a dela. A camada no meio que seria a vida dela. Se você tem um escuro, a camada tá fraca, mas eu não tenho restauração. O do pessoal que eu vejo que tá fraquinho na vida dele. O barbante já tá estourando, já. Tá bom, mas eu fiz isso. Se ele segura o... Cada literal, 3 segundos é um pi. Vou curar o Serinho. Claro! Deixa eu ver o meu bichinho, por favor. Vai pi. Serinho, eu vou te curar. Eu uso restauração molecular no pessoal que recupera a vida inteira. O louco. Vai recuperar a sua vida. Pronto, agora só daqui uma semana de novo. Boa! Foi? Foi. Com você, Ciele. Eu? É. Ok, segurar o internet. Eles me pediram pra levar pra aí. Hold Monster. Hold Monster. Hold Monster! Dominate Monster. Dominate Monster. Se você coloca uma consciência nele só pra. Temporária, só pra controlar ele. Não tem consciência, ele é só um ser inanimado. Assim, nasci pra um propósito. Isso é um propósito, é. Eu acho que ele nem sabe que tem um propósito. Não mesmo. É. Mas talvez você consiga fazer um dominate e colocar uma consciência nele. Ainda que inferior. Tipo, sei lá, uma consciência de gato, cachorro, super bem, bem pequena mesmo, que você consiga adestrar. Aí você consegue ter seu pet. Você pode ter seu pet. O mestre já deixou, claro que ela não pode adestrar o bicho. Ô, mano, você tá do lado de quem? Não, vamos dar uma ronda da mente aí, colocar uma mente nesse cara. Colocar uma mente no obliterante. É. Uma mente inferior. Uma mente de cachorro, porque é alguém leal. Dogzinho é leal. É, o gato vai tentar te matar de noite. É. Viu, já é dó. Imagina o cara vai querer subir o seu colo, aí vai te obliterar. Vamos tentar, gostei da ideia dos meninos. Vamos tentar. Aí o Gui vai ser totalmente obliterado, que ele vai ficar caminhando, querendo subir no colo do Gui. Imagina o tamanho do bagulho de lã pra brincar com o bagulho desse. Né? E pior que é uma vez só que ele brinca, né? Tem que comprar toda vez. É. Então vamos lá, cadê? Mente. Vamos tentar brincar. Conhecemos o Dragon Ball? Não. Você é Conan? Conan é bárbaro. Todo o de Conan é um. Eu tô tentando colocar uma mente de animal em você. Imagino que você vai ter que fazer um teste, né? A CD. Hoje tem mais 5 com adestrar animais. Ai, é verdade! Eu ganhei mais 5 nesse teste por isso? Não. Ótimo! Nossa, dificuldade de 60, né? Não. 70. 80. 49. Eu dei 49. Aqui, 49. Só com bônus ou dado? Tudo, né? Não. Você jogou o dado pra aumentar o bônus ou só com... Não, não, eu joguei o dado. Descreva como que você vai colocar uma mente canina no Glitterant. De que forma que você cria essa mente canina? Vamos lá, eu como um druida sei como normalmente os animais funcionam. Né, como são os comportamentos deles. Então eu vou moldar né, como seria o pensamento de um animal sem muita inteligência, né, mas ainda para os lados caninos, né, com comportado, dá para destrar. Dá pra destrar. Dá pra patinha. Dá pra destrar? Dá. Ela olha pros. Como é que chama os gatos do Geheim lá? Os gatos de Heim. Ela olha. Eles estão aqui, não estão? Ou não? Não, não esse cara, esse cara. Tá bom. Mais ou menos. Ele, ela olha. Até então ele não tem cachorro, né? Tinha só o. O Glamimar. Não, o Glamimar estava lá. Era o. Tinha só o Tango. Tem lobo. Furamos o cavalo. Não, tem um cachorro. Ah, o Tango, né? O Tango. Então. Não, então eu vou usar de como eu me utilizo pra se comunicar com eles, pra moldar uma mente mais ou menos nesse estilo. Ah, eu like o rock. Já vou botar um suscetível a ser ele. Tem que deixar o backdoor. Tem que deixar, né? Que vai que eu ponho leal, o cara vira leal ao nada. Entendeu? Então eu já vou botar uma portinha ali, ó, porque sou eu que tô dando essa mente pra ele. Pra ele lembrar dos tempos que eu era do nada, dizer que, ó, essa aqui é a amiguinha. Ok. Runa do quê? Mente. Da mente. Isso é inteligência, né? Isso. Deve ter, esse bicho tem algum atributo? Tem. Mas não inteligência, imagino eu. Pensando em que salvaguarda que seria pra resistir a isso. É uma espécie de dominação mental, né? É, seria ou inteligência ou sabedoria, eu acho. Eu vejo aqui no, na magia. Possessão vontade. Seria carisma, mas não é possessão, seria... Vontade. Vontade. Eu não, eu acho que é vontade. Pega aqui no dedo. Dormir é melhor porque tem vontade. E aí, ó? É, sabedoria. Sabidez. Ó, oh, tirando um, ó. 19. Valeu. Quase. 32, então, né? 32, você é louco? Deu 49 20. É meio 20. Foda. Deu 20. Deu 20. Tá devendo. Então, gente, eu dou um decote de inspiração. Mentira, eu não tenho um decote. Eu sou o único cara que tem um 7 e não tem um D4. Então você não tem um 7. Eu tenho um quebrado. Você tem um 6. Na verdade eu tenho um 7, porque eu fico usando branquinho no lugar. Tem um 6 aí do. Na verdade aqui é Shine. D20 Shine. É igual a Tainar, a irmã do Carlinhos, falando que onde ela mora lá no bairro dela só tem negro. Ela falou que é a única mais branquinha. Esse é o Shine lá então naquela região. Que mora perto de São Paulo? Não, lá em São Tomé. Lá em Minas Gerais, São Tomé. Onde? É o Shine. Nossa, esse é um Shine, então. Pô, puta, é verdade. Que merda, mano, que merda. Ah, continua gravando. O Ariel falou que chegou agora, entrega lá, manda ele vir. 4h20. Isso que eu vou lá. Manda mensagem pra ele, fala, venha. Me mandou no trisão. Fala pra ele, cara, fuma logo isso aí, venha. Pra ninguém ficar, capô, vai tudo pro ar-condicionado do shopping. Quero ver que vai no estúdio lá pra ficar assim, fica conversando os bugs, nada a ver, só ficar dentro do ar. Ah, então é isso, eu vou embora, né? Nossa, e agora por causa desse calor, né? É o encaraçado que fecha o estúdio. Teve uma cliente minha que ela vai lá, sai do trampo, ela vai lá, tá trocando ideia. Esse dia eu tô com o dentista lá, ela ficou lá. pronto do Biot. Toma uma hora, né? Jogando ele pra doar. Tá, agora eu vou embora. Não vou fazer nada. Eu gostei da ideia de vocês. Foi boa, né? Foi boa. Tá na profissional. Eu levo notas, só jogando. Só Aranzinho? É? Só no Aranzinho. Pokémon? Pokémon. Peixe de gelo? Não, você tá preferindo a distância, né? Não. Tá. Subindo um jato aí, velho. É, só pra dentro. Como tá sendo feito com runa? Ah, é, você tem desvantagem naquele teste, então. Vulnerável, né? É vulnerável a runa? Só toma o dobro do dano. Não, mas teste desse jeito é pra ser com desvantagem, então. Não, pode parar com essa mãozinha assim, que isso não funciona comigo. Tá vendo que é Jedi? É. Eu vou ser legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar uma resistência lendária pra ele passar na tela. Eu não passo. Tem resistência lendária esse caralho aí? Tem. Todo mundo tem. Eu tenho. É porque você nunca foi vilão. É uma coisa do nada. É porque você nunca foi vilão. Ele é maligno, teoricamente. Sim, o dragão é sim. Quem quer saber aqui? Ah, desculpa. Agora não, mano. Não, obrigado. Chupou. Quer chupar? Que você quer? Não sei. Ó, lá é, mano. Abacaxi tem caju. Não. Abacaxi? Não. Creme, morango. Não, morango tem leite. Limão, goiaba, chocolate. Ah, dá um de chocolate, vai chupar um. Um não vai fazer mal. Né? Mas você chupou até 7, segundo eu também. Mas o de morango tá bom, eu acho que esse é de fruta, não é de leite. É, eu vi você chupando, eu também achei que era de água o de morango. É, e ele tem o gosto de morango mesmo. Ah, é? Dá pra você sentir. Ô, Di, pega um de morango aí pra mim. É meio acidinho. O Bradão tá falando tão bem aqui. Tava bom de morango, tá meio acidinho. Tô pagando, tá bravo? Pegando, fazendo um suco, botando no congelador. Tá, nossa, mas tem a fruta mesmo, fogo. Olha só, caralho, melhorou isso aí. Caralho, cuzão. É, tem que dar daquele gato. Atirar da cadeira dele, né? Tá pintando a mão e fica as patas assim largadas pra fora, né? É um. É um quadro do Salvador Dalí. É. Gato do Salvador Dalí. Caralho, é bom pra caralho isso de morango? Uhum. Agora foi, né? Pode tirar. Será que vem um ventinho? Duvido. Só se for de vapor. É, então. Nunca vem, né? Tá sem vento. Já foi pelas árvores ali, ó. Tudo parado. Estagnado. Mas ventando tava bom. Nossa, hoje eu fui levar dentro do trampo, velho do céu, né? Bati aquele ar quente no meu peito, cara. Puta que pariu. Fui levar dentro do nível de fora. Muito quente, cara. Muito quente. O motoqueiro é uma merda, né? Okay. Tá frio, reclama. Ai, andar de moto é ruim porque o vento é gelado. Agora tá calor. Ai, andar de moto é ruim porque o vento é quente. Ah, e quando tá chovendo? É, e quando tá chovendo. Ai, que joia, gostinha no meu cu. Ah, se fuder. É. A gente gosta de reclamar, tá? Eu reclamo não por andar de moto, por ser eu mesmo. Eu adoro andar na chuva de moto, é tão gostoso. Puta que pariu. Ele tá acelerando, entrando embaixo dos negócios, ficando de boa. Só vai. Essa é uma área que quanto mais rápido você vai na chuva, mais gota você toma? Lógico, dói pra caralho. Pega a pista na chuva, então. Só pedrada. Oh, só pedrada. Boa aí, mano. Da hora. Da hora, vamos dar um dia na chuva com você na pista. Quero ver se você vai achar legal. Aí eu tô mais granizo, vai parecer tijolado. Vai se esconder ali na escada, atrás de você ali. Eu abaixo. Só não cai com o capacete, né? Não vai dar certo, não. Não teria brincado de cheia. Não morreu os dois, vai cair. Filha. Você sente. Você tem que apertar caralho pra depois bater. Você toca o cerne dessa criatura. Como se você chegasse até a mente dela e tentasse incutir uma programação nessa mente. Se é que isso aí tem mente. Você sente que você está quase conseguindo. Quando algo acontece e quebra o poder que você está exercendo nessa criatura. É até estranho. Diferente de quando você tenta usar um encantar criatura, um dominar monstro, que você simplesmente usa, não, simplesmente não funciona a minha magia, tá? É alguma coisa diferente, certo? É como se você sussurrasse um comando no ouvido de uma pessoa que dorme, esperando que essa pessoa seguisse seu comando depois que acordasse, né? Nos sonhos ela seguisse suas ordens, né? E é como se a pessoa no sonho ela dissesse não e acordasse em seguida. Calma, eu tenho mais 3 chances ainda. Ok. Não. Murray, você. Por que? Acabou minha ação? Ah, desculpa, perdão. Tem mais 11, mais 10 chances, né? Mais 10 chances, né? Por eu vou ter like. Eu vou... 3 turnos, você vai correndo. Fazer restauração maior em mim. Correndo não, né? Vou diminuir, depois que eu vi estourando tudo ali, daí diminui, né? Começa a ir mais de boa, né? Agora o Murray pode ir. Tá bom pra caralho. Não, o Murray correu. Ajuda da hora. Quero tá bom. Mas eu vou andar também. Eu vou andar pra longe, né? Cara, vai pra Jacu. Ah, faz a boa aí, né? Moro, palitinha no copo. Que igual. Desculpa, eu já percebi. O que tem aí? Dá o cardápio. Picolé. Tem doce de leite, picolé. Limão, cajá, abacaxi, cajá? Tutti-frutti, morango, creme. Dá um down de morango, vai. Tem um piconinho? Tem. Eu quero um piconinho. Tem de morango? Tem de morango? Morango, não. Não, então dá um chocolate. Se ele concluiu seu turno. Fiz restauração em mim. Fiz restauração em mim. Restauração, que mais? Que e andei. Que graça. Ah, fugiu, é? Mano, justo do Jeff. É o dia, é o ultimate. Vocês estão me sacaneando, ó. Se fuder todo mundo. Mas é diferente. A embalagem é diferente. Oh. Você falou que tem morango. Você não falou que era embalagem, falou que qual embalagem. Esse só tem um morango, esse aqui é morango tomando uma gozada, ó. Então, esse aqui é morango e esse é morango com leite. Tá explicando. Temos que ficar atentos nisso nas próximas vezes. É igual que eu falei lá do caju, que tinha duas embalagens diferentes. Uhum. Será que um lá com leite? É que tem um bloco de cajá. Difícil, hein? Às vezes você confundiu de cajá com caju. Não tem caju mesmo, não tem morango aqui nem leite. Só tem pó. Pó é isso aqui. É, só tem tangue. É. Só tem tangue que suco. É, esse chocolate tá pretão, hein, fogo. Tá bom. Gostoso. Pior que isso aqui parece ser um pão de pó mesmo. É. Noite, né? Ok, você faz essa instalação em cima. Vai pelo que mais? Não, que você é. E andei, andei. Andou? É. Tá lá que é. Menos 8 em mim. Ainda chega lá. Fica descomposto ali. Morim, você. Andando. Segundo turno. Próximo você. Virou uma pausa? Então. Ok, desde o WTA. Vai dar uma quicada? Só que ele só chega em mim. Se o Dedash chega lá, PQP. Você não age. É que tá, ele não faz ações. Não. Usar uma habilidade, você não é só encostar. É. Claro que é. Você não usa ação, nada. Não. Só vou até vocês. Relou, morreu. Quiser brincar de quebracelo? Puxa os 27 metros aí, deixa eu ver onde vai dar. Em mim não chega. Ah, não, 27 mais ou menos. Eu puxo o quê? 27 centímetros mesmo? Não, cadê 27 metros? Eu nunca sei isso daí, só sei que um é dos quadrados, só é o maiorzão. Eu acho que é o 40,5 centímetros. 27 metros dá. Se você olhar a medida em polegadas e quantidade de quadrados. 35 fits aí. Não, mas quantos quadrados? 18. Vai no 18 grandão. No 18. Não tem 18 grandão, só tem 10, 20. 18. Não. É pequeno esse 18. Ah, o 18 de cima. 18 polegadas, amor. É 18 grandão. Então aqui. Falei? Dá em mim. Muito bom, rapaz. Se andar em dobro, eu chego nos dois. Chega é só, bem. É só manter isso aí e vai de. Não, é só manter e vai de você até lá. 18 você tem 6. Só que agora muda o referencial. Isso, muda o referencial de você pra lá. Isso aí tá muito bom. Bem. Ok. Ou eu pego a Toff no celeirinho, ou pego só a Cieira. Eu queria pegar só a Cieira. Eu também. Só que ele morreu. É o mais lógico, porque a Cieira foi a última que atacou ele. Foi a única que atacou ele, né? Eu não ataquei. Atacou sim. Tá com a mente, Guilherme. Ele nem sabe que ele tem. Ele chegaria em vocês dois. Se tivesse que esse tem que ir em linha reta. É, pra... Então aí eu não pego a Siri. É, a Siri tem que dar uma. Entendeu? Uma curvadinha. O tamanho desse não precisa fazer isso. Ou se eu andar o deslocamento máximo dele normal, pode ficar fazendo um. Um pinbolinho ali. Um pinball e batendo todo mundo. Então ele vai só até a Siri. Se ele salvaguarda de constituição, você vê 50. Passou? Dá muita dificuldade. 56 pra você largar a mão do seu bobo. Ele vai usar o ponteiro que o lance pode me valer dar, né? Quer fazer o gracinha? Faça aí, 56 agora. Que é isso? Vou meter, né? Cara, esse negócio vicia, né? Sorvete. Qual que vai agora? Agora eu já volto pra dieta. É 56, amor? É. Eu vou gastar 2D4 meu aqui. Vamos limão. Leite condensado. Limão? Sim. Maracujá. Tem leite condensado, o que é leite condensado? Agora leite, leite, abacaxi, leite. Doce de leite, abacaxi. Tomando de goiaba. Tutti frutti. Limão, chocolate, doce de leite. E aí? Não tem mais piconinho? Piconinho. Vamos ver. Eu acho que não. Piconinho. O piconinho. Fala aí, então dá um de limão. Adorava fazer e isso. E aí, Gui, qual vai? Agora não, vou dar um tempero. Comemora com. Não, pera. Então você ainda faz. Faz. Limão azedo, você viu que da hora? Bem azedo é esse. Depois do chocolate ficou estranho. Mas abriu a boca. E aí, você passou? Uhum. Perde 10 pontos de... Não, 10 de dano obliterante. Bobinho. Hã? Bobinho. É. Que palhaçada é essa? Então toma, pulso de ação. Se você não tem ação, por que você faz pulso de ação? Faz sentido? Faz sentido isso. Minha ação é andar. Não. Não tem perna, você não anda. O cadeirante não anda, se locomove. Ele é tipo um autobot, ele rola. Autobot, cancelar e rolar. Pera aí, Zé Buceta. Agora vamos ver, eu vou até a pereirinha tosse ou eu fico na cieira ainda? Com a cieira. Mas aí não adianta nada ficar na cieira, né? Não posso sair e voltar. O bicho é inteligente? Não. Par! Eu fico na Ciere. Ímpar, eu vou no Serenina Top. O ponto fixo dele é a Ciere, então ele só dá o. Bosta! Eu esqueci o nome da habilidade da Bunny. Sorcer, não é? Cara, eu tenho muito ponto heróico, eu quero gastar tudo e ficar fazendo pulso de ação. Sorcer, né? Porque é um verbo. Desapareceu, surgiu onde estava a Ciere, vum. Desapareceu, surgiu em cima de vocês dois. Ó, bosta. Isso vai doer. É o fim de um oceano de Dirac. Não, é só 10 de dano. Não, mas você passar no teste. Então, bom, vai doer, não. Não vai doer, 10 de dano. O Brema é o Vorpal, né? Gritou. Gritei. Pega a carquinha. Vai que grita a dose aí, né? Foi 2,20? Não, foi 18, mas... Até o final do seu próximo turno, todos os ataques contra você são rolados com desvantagem. Não faz diferença pra ele. Se você quiser, você pode trocar essa carta. Deixa eu descartar ela e puxar outra. Não, foi boa. Foi boa. Tirei a carta é essa. Não dá, por favor. Foi boa. Mas falei no teste, tirei 20, mas não passa. Uhum. Qual membro agora vai ser? Você vai perder. Tô meio pano, a perninha direita assim, né? Mas tem que botar uma perna de pau. Você dá quanto o teste total? 20, 39. 40. 40. É, nem o meu D8 ajuda. Olha, perna de pau, o que vocês assistiu? Não, você tem, série tem o D6, né? Não tem. D6 o quê? Eu vou tentar a inspiração, qualquer coisa, tenta um ponto heróico pra passar. Pra dar pra jogar um D6. Um tiro foi legal. Puta merda, eu só tiro 1 e 2 esse dado. Tem que começar a tirar ponto herói, tirar o... É, não dá. Joga o D8. Não, joga fora essa merda. Gasta o ponto herói que rerola. Ó, deixa eu ver. Gasta o ponto herói, rerola o D8. Gasta o ponto herói, rola o D6. Gasta o ponto herói, rerola o D6. É mais fácil gastar o ponto herói e usar a resistência lendária, né? Eu só vou ver aqui o que vamos ver. Eu não queria falar isso, mas é. É, tem que gastar, tá, vou o personagem gastar. Que faz o ouro ficou legal, que faz o centro também. Vamos usar resistência lendária. Vamos usar resistência com a maioria dos deuses. É, tipo, todo esse treinamento que eu tive, tipo, só pra justificar. Ah, eu achei que combinou legal com o desenho. Mas já assistiu o desenho? Eu vou usar o ensinamento do Mister e vou me agarrar à minha drama. Que é a minha essência. Que é a minha essência do mundo. Quando ele tá enfrentando. Ele tá enfrentando okay. O portal lá da sombra. Quando ele pega um esqueletinho de. Brook como tripulante. Tá longe, hein? Feito. E vou parar aí. Não vou gastar ponto herói pra ter outro ponto de ação e atacar outra vez. Vai ter uma percebe, hein? Não, até porque você só pode usar ponto heróico pra mesma coisa. Você não pode repetir. Então vai sair. Vai sair esse ano ainda, mas vai. Mas nesse caso ele só anda, tá ligado? Então não importa. É porque eles botaram uma série, né? Usou um ponto heróico e um ponto de ação. Você não pode gastar pra fazer outro ponto de ação. Fazer mais 200 episódios da dos boatos. Ah, entendeu. Mas vocês já fizeram isso. O quê? Não. Gastar ponto heróico subsequentes pra ter vários pontos de ação. Não, não pode fazer pra fazer a mesma coisa, né? Máximo uma vez. Tá bom, passaram a peça. Vai, Celerinho, você. Ele tá querendo jogar na sua cara hoje, né? Tem o piconinho no seu rabo, você vai ver. Né? Cheio de pó. 40. Piconinho. É só passar um vídeo dele pra uma escola. Pra fazer maquete? É. Alguém tem alguma ideia de... Como é que é aquele negócio que vem material dourado, material de ouro? Era o Bazar Sensação, mano. Que vem um negocinho assim. Era o material dourado dos quadradinhos. É, material dourado dos quadradinhos. Você fazia contagem. Por que que é aquela porra daqueles quadradinhos? É pra fazer contagem. Sério? Uhum. É, você conta 1, 2, 3, 10. É unidade, dezena e centena. O de centena eu nunca vi, eu só vi unidade e dezena. É um quadrado. Um abaco desmontado. Um abaco gigantesco. É um quadrado assim. Que da hora. É um abaco desmontado. É, do jeito que eles ensinam matemática pras crianças. É, eu aprendi com nossa, isso. Nossa, aquilo é bom como contador de dano de Pokémon, hein? É que passou 20 e não dá pra ver a carta mais. É dois pau, né? Mas é melhor que as rodelinhas, né? É, com certeza. Prefiro a rodelinha. Mas pra contar dado? Não, só se tem dado em casa. Prefiro marcar dano com a rodelinha, então. Ok, Celerinho. Alguém tem algum... Obliterante em cima de vocês. Não, em cima de... Em cima dos dois, né? É, caiu. Alguém tem alguma ideia? Então reola a salvaguarda. Reola a salvaguarda. Não, só eu por enquanto. Por que vocês são de nós dois? Porque é o meu turno. Ah. Primeira vez no turno que você iniciou o turno. Ah, eu vou ter que iniciar cara... aqui mesmo? Não tem como eu sair, só se o pessoal me puxar daí. Não, o pessoal que pode fazer alguma ele coisa. Pode puxar daí. Eu não sei, mas eu quero sair daqui da urgente. Eu não quero. Ah! Não quero ficar aqui. Lembro que você perdeu agora. Falou? Vamos de novo. Eu não sei, mas a gente tem que destruir ele o mais rápido possível. Qual que vai? Tô chegando, galera. Tá, gastando inspiração. Tô com 3 de inspiração. Que cara é esse, fogo? Goiaba. É o... Qual que vai? Eu tô ouvindo a top gritar no meio. Tem abacaxi? Tem abacaxi. Então dá um de manga. Guaiaba. Obrigado. Abacaxi? Abacaxi. Lucas. Podia ter um pedacinho de manga. Obrigado, né? É, cara. Poxa. O pato tá caindo por parte de... É o bigate. É o bigate. Lucas. Tá. Vamos pensando em alguma coisa, top. Vamos levar você pra longe daqui. Eita, tá doido. Ah, eu tô pensando pra ver se eu chego aí. Tô pensando em chegar aí antes de vocês morrerem, mas não sei se eu consigo. Eu vou fazer... cara, eu queria derrotar ele, mas sem dar dano, porque o outro explodiu e foi muito ruim. Sim, então, vamos pensando em alguma coisa. A questão é como fazer isso. Porta dimensional. A gente vai aqui, ó. Quanto que dá? Média é onde dá 50 metros. Não dá força nele, mas não sei se... Não, 27. 50 é 60 metros a gente vai. Ah, pode jogar lá. O bicho fica. Eles estão a 60 metros, tá morto. O bicho vai junto ou o bicho fica? Não, o bicho fica, porque é só eu e a Tocha. Deixa ele aqui. Sai daqui! Volta pra cá, quando o Zé dele vai pôr a saída. E aí eu vou. Já vou. Deixa eu ver se tem algum tempo que eu posso fazer. Se vai servir de alguma coisa. Uma proteção. Cara, esse caju é gostoso. O que ele fez? Caju. Amarelo assim? Não é cajá não? Não, é caju. Bom, não sei se, né? Vai que eu usei uma magia perto dele. Cajá? Cajá. Ele faz um teste de medo. Não é caju não. Caralho, é cajá mesmo. Pegamos um errado. Cajá é mais branco. Mais claro. Nem gosto de caju tem pra falar que é caju. Caju amanda. E um Benish? Então, mas de onde veio? Tem que tirar a mancha eu dele? Sei lá. Um Benish, não um Venish. O dedo a dois. Quer deixar ele branco? É, ainda mais obliterante. Quer deixar tirar o... Quer deixar ele branco? Pode ser. Primeiro eu salvei a Toff aqui, senão ela ia... Não, tá certo. Aí ia óbito. Então, é que eu não consigo agora porque eu já usei par dimensional. Mas eu vou passar não, o turno. Não. Eu vou ver se eu faço. Uhum. Por óbito, agora fodeu. Não, eu posso cair fácil isso aí, filho. Que é obliteração, não é morte. Então, eu tenho 126 PV. Não, total. O PV não é. Ele não causa dano. Ele só causa dano quando fala, né? Então, a chance do falhar é quase 100%. Não, você causa dano quando vocês passam. Isso. Ah, então tá falhando. É mais do que, na verdade, é mais do que 100%. E o Joseph, né? Klimber. Quanto você tira? Qual é o seu teste? É 19, né? É mais do que 100% de falha. 105, 110% de chance. Fica aí que você vai virar Toph Klimber. Falha. Vai virar um peso de papel. E olha lá ainda. E olha. É um passar menos 110%. Hã? Próximo. Pessoal, quarta dimensional, a gente foi pra longe. Cadê? Não. A gente foi pelo menos. Eles estão pra fora do tabuleiro, porque eles foram pelo menos a 60 metros. Pelo menos 60 metros do bagulho. Pra mesmo com dash você não chegar. E ainda assim. É a Toph agora. E ainda assim eu vou ficar uns 10 metros longe da Toph. O bicho não vai pegar os dois de uma vez. É, fica fora de linha, né? É. Você tem que ir linha reta. Ciel. Oi? Mentalmente. Ciel. Oi? Eu percebi que você tava fazendo uns movimentos e eu lembro da memória que a gente partiu. Você tava tentando fazer com que ele se transformasse num bicho, não era? É, eu tava querendo dar a mente pra ele. Certo. Eu vou tentar fazer de isso dog, então. De dog. Dog é legal. Eu vou tentar fazer isso então. Tá. A hora que eu finalizar, você continua de onde eu parei. Tá. Certo, que você é próximo na iniciativa, né? Demorou. Tá, então eu vou fazer a runa só da... põe um gatilho. Tipo, não, pra ficar suscetível a gente. Porque senão vai que você põe um cachorro leal e vai que ele vai leal ou nada. Então... vou leal a ele, né? Não, você. Não tem problema ser leal a Toph. Mas daí, tipo, não tem problema. Você continuar? Não. Gente, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o dado da runa da mente. Apesar que não vou jogar, não. Ele, acredito eu que não tem. Porque eu vi que se ele conseguiu, mas de alguma forma ele quebrou isso daí. Eu acho que não foi ele que quebrou. Não, tudo bem. Foi o paizinho dele. Foi de nada. Não vou jogar, só vou fazer o teste normal. Dificuldade 25 de inteligência. Eu tenho quase certeza que foi isso. Sabedoria. É sabedoria. Perdão, sabedoria. Tá, você vai começar o processo então. Vocês estão tentando fazer uma jogada conjunta, é isso? Basicamente. Eu vou dar início e a série vai entrar de onde eu parei. Ele vai dar o bait. Então o seu teste vai virar um modificador pro teste dela. Beleza. Siri, já abri as portas pra uma mente. Ou vocês querem fazer separadamente? Não, pode fazer junto. 12, né? Não sei, eu sou horrível de conta, Bredão. 25? 25. Não. 26, sua inteligência. Seu teste, 26. 25. Mais 7. Tira 11, dá 14. Divide por 2, 7. Mais 7, tá bom. Mais 7. Tchê. Ou simplesmente divide por 2, arredonda pela metade, pra baixo e tira 5. Ok. Já iniciei o processo, Tchê. Eu tiro 10, eu não tiro 11. Tô começando a moldar a mente dele. Também, você só arredonda pra baixo. Ok. Uhum. Você quer que eu coloque alguma coisa de cachorro, da lealdade, né? Isso, tá. Um dog é legal. Eu vou puxar um pouco da sua memória aqui pra ver como você conversava com os animais e eu vou tentar jogar isso nele. Eu começo a tentar jogar uma inteligência de cachorro, a lealdade do cachorro para com o dono. Que ele olha e entende que todas essas pessoas aqui são amistosas a ele e ele deve ser leal a essas pessoas. Porque ninguém bateu nele até agora. Exato. Chega o Murray. Não, menino, não é leal ao Murray. Não se esqueça que eu tô metendo o pino, então vai estranhar. Vai ser da hora os dois. O cheirinho não vai. Um vai tirar o cu do outro. Imagina o seu rabo. Só cuidar aquela coisa que ele toca, ele atrofia. Então vai atrofiar seu cu. Ele vai cheirar uma vez só. Melhor atrofiar do que arrumar. Cu atrofiante. Melhor atrofiar do que arrumar. Oh, God. Que horrível, cara. Muita putaria hoje, né? É porque tá conseguir. Com o Vanish nele, que aí ele inverte, aí vai arrombar a vez do atrofiar. Beleza. Tá fazendo um teste separado, um teste conjunto com ela. Conjunto, você vai dar bônus pra ela. Sim. Ok. Eu dei o start, ela vem e finaliza. Se ele, você então. Aí empatou, foi empate, eu sou bom. Então você tem mais 8 no meu teste. Mais 7. Mais 7. Então eu vou rolar o meu teste. Não, de manhã. fazendo minha constituição. Isso. E eu vou fazer uma coisa. O jogo do meu. Não, pode ser? Eu estou assistindo. Tá tomando seu rabo, rapaz. Oxe. A dificuldade é o meu o teste, é 25, tá? É, antes de jogar o meu teste, eu quero gastar um ponto heróico. Pode gastar, vontade. Eu sei. O que eu quero fazer? Teoricamente, o que cancelou a minha ação na outra vez não foi ele, né? Foi algo externo. Uhum. Então eu quero gastar um ponto heróico pra como se fosse interromper parcialmente essa ligação, pra que ele não seja interrompido dessa vez. Você quer interromper pra não ser interrompido. Isso, eu quero interromper pra que os caras não interrompam o que a gente tá fazendo. É só separar ele no tempo. Separar ele no tempo, você corta ele, a conexão dele com a realidade. Não, não, acho que ele ainda conseguiria. Porque o nada é fora. Pode crer. Verdade. Aí quer fazer uma proteção a vácuo, né? É. Embalar o bichinho. Um ponto heróico. Ponto heróico. Nossa, mas que miserinha. Dois ponto heróico, então. Dois ponto heróico tá ficando interessante. Dois ponto heróico e um braço? Que braço? O braço daquele cara. O do obliterante? Eu quero a perna daquele cara. Dois ponto heróico. O que o Murray falou é justo. O que eu tô fazendo, Ah, então. Opa, joga na caixinha também. Condicionar, foi o dado. Joga na caixinha aí. Joga na caixinha. A gente tá fazendo uma conexão, nada mais justo que eu gaste meu ponto heróico pra te ajudar. Bom, muito bem. Três pontos heróicos. Muito boa jogada vocês fizeram. Gostei. Não, eu acho que o ponto heróico você não. Você tá devolvendo o ponto. A gente tá imitando a gente. Não, meu? Foi. Vai dar três pontos heróicos? Três pontos heróicos. Vai lá, Chancho. Escreva a sua ação. Ah, mas vou rolar meu dado primeiro. Não rolei meu dado ainda do. Ok. Da mente. Tô sentindo o cheirinho de cachorro agora. Sentindo o cheirinho de cachorro molhado. Vamos lá, eu tenho mais 7 do dia, né? Uhum. É que eu não tô lá, senão ele ia pedir 4 ponteirão. Vai dar os mesmos 49. Se eu tivesse na cela, ele ia pedir os 4 ponteirão. Rola caralho, pra dar certo. Pelo amor de Deus, tira um 20, vai. Ó. Tira um 20, vai. Rerola aí, joga o seu bagulho e o Luck e tira um 20. Se liga vai. No rachixe, hein? Ah, é, ó, o Luck é um dado só. Se liga no rachixe, hein? Vamos lá, hein? Oi, é do lado! Ai, é do lado o bagulho! Caraca. Gasta um ponto heróico do Lucas e rola um pouquinho pro lado, ué. Gasta um ponto heróico aí. Ah, nem tô na cena, tio. Não, 49. Se eu tivesse tá na cena, você ia querer roubar meu ponto heróico também, ó. É, roubar não. Barganha. Administrar. Usurpar. Permuta, chão. Só um cachorro de boca aberta. Tem uma lua aqui, ó. Sinto um bafo do dragão vindo na minha direção. Tô fugindo do chão do chupacu aqui. Então, beleza. A Jeff, ó. Nada mais justo, porque ele que tá controlando. A Toff abriu meio que os caminhos ali pra mim conseguir colocar uma mente, né? E eu vou meio que moldar uma mente fora, pra como se fosse uma esferinha, sabe, bonitinha, né? E eu vou meio que introduzir onde a Toff abriu esse caminho. Okay. Né? Uma mente de um cachorro, de um, como se fosse um cachorro, né? Depois que a gente usa um despertar nessa mente, porque é legal. Com uma informação já pré-programada, tipo, que é nós somos amistosos a ele, né? Mostra as imagenzinhas nossas, bonitinhas, né? E meio que na hora que eu faço isso, eu crio uma proteção em volta disso, vai tipo bloquear essa ajuda externa que ele tava tendo. Ok. Né? E aí eu pego logo. Ganha mais 2 no teste pela descrição. Ok. Vou tomar embalagem a vácuo então. Ali. Uma boa ideia. Ok. E o celeirinho dando ponto heróico, ele ajuda com a faísca da vida. Pra ativar o corpo. Choquinho pra ativar. Ativar o cérebro. Pra pegar no tranco. Uma lobotomia? Não. Uma lobotomia? Você só vai ativar o cérebro. Guinou. Guinei. 4. Você deu a vidinha pro neurônio dele. 4. Uma vez ativar o elétrico. Dá uma faísquinha pra entender que é o cachorro. Né? 13. Dá faísquinha do seu ali pra dar o pulso elétrico. Pra okay. Os neurônios começarem a se identificar com o cachorro. Vocês se conectam. Fazem uma ação em conjunto. Celerinho mandando a faísca da vida, como você descreveu, né, pra auxiliar nessa ação. Sinapse. É, enquanto a Toph vai e inicia o processo com a runa da mente, abrindo a mente daquela criatura. Quando você abre a mente da criatura, a Ciri vem em seguida. E você olha pro interior daquela criatura, Ciri. E por partilharem essa conexão agora, você também consegue vislumbrar o que tá acontecendo, Toph. O Celerim também. Já que vocês se uniram nessa ação conjunta através dos seus pontos heróicos. O que você vê ali não é uma mente. É como se fosse uma espécie de um vazio. Mas não exatamente um vazio como o inimigo contra o qual vocês lutam. Ou um vazio absoluto como se não tivesse nada ali. Existe alguma coisa, mas não é uma mente. Como vocês conhecem, como vocês conseguem. A impressão que vocês têm é que vocês estão lidando com um construto. É como se fosse um golem. Um golem de vazio. É exatamente isso. Um golem feito do nada contra o qual vocês estão lutando. No lugar dele ter uma mente, o que ele tem são como se fossem engrenagens que se conectam e através do deslocamento de algumas alavancas você troca o engrenamento e essas engrenagens executam um giro diferente, um comando diferente. É como se fossem diretrizes, como se fosse uma programação. Todo mundo tá sentindo isso? Sim. Posso fazer algum teste para descobrir como desliga isso? Não. Pode. Pode. Não pode. Pode sim. Eu não vou desligar isso. Eu tô pensando isso pra frente. Mas eu tô pensando nos próximos. Sim, exato. Sim. Nice, 18. 18 é o teste do quê? Pode ser um arcanismo aí. Eu sei que não tem nada a ver, mas o tempo que eu fiquei conectado com a Tormenta e usei os golems, tem alguma coisa a ver com isso? Ah, não, que eu não tô na cena, então eu não vi essa parte que eu vi. Falou do teste de arcana. 49. Sim. Lucas ouviu uma urna. Eu faria um teste de arcana também? Sim. 49, meu. 49? Vai dar puta do spoiler e não... Boa. Ele parece, tipo, uma outra versão do Vassius. 44. Alguém tirou bem mesmo. Uma versão mais rústica? Sim. Do Vassius lá? Sim. A diferença é que o Vassius, ele tem consciência. Tem consciência. Agora esse também tem. Ele tem consciência. Esse aí não tem consciência. E aí vocês notam o seguinte, tá? Essa programação, essas diretrizes que ocupam um lugar que pertenceria a uma mente, a um cérebro, tá? Elas precisam ser alimentadas por alguma forma para que isso, esse sistema funcione, né? Pelo pouco de conhecimento que vocês têm das coisas mais tecnológicas, não arcanas, vocês sabem que uma forma de alimentar aí alguma coisa similar a isso seria através de vapor. O que é? Vapor. Vapor. Uma outra forma seria através de uma gema incutida de magia, funcionando como se fosse uma bateria para alimentar essas diretrizes que estão ali. Esse mecanismo que programa as ações dele que está ali. Certo? Outra forma de alimentar isso seria através do pó negro, a pólvora. Um negócio movido a explosões. Outra forma de alimentar isso, mais bizarra, né, mas que algumas pessoas utilizam, né, já vai na direção da especialidade do Celerim. Seria você alimentar através de eletricidade. Você instalar um fio condutor e mandar eletricidade para aquilo. Porém, vocês sabem que a eletricidade é uma força da natureza, inconstante e incontrolável. Ou assim era antigamente para vocês. Principalmente para o Celerim, que agora ele tem um domínio absoluto sobre esse elemento. Certo? O que antes era algo incontrolável, algo selvagem, hoje vocês percebem, hoje vocês sabem que é algo que pode ser controlado ou pode ser dosado milimetricamente para produzir esse efeito de alimentar esse mecanismo. Mal da Kyra como absorver a eletricidade. Sim, sim. Então vocês têm noção disso, que a eletricidade poderia suprir a energia para ativar esse mecanismo. Essa eletricidade ela pode ser armazenada num objeto, certo? Enquanto vocês estão ali compartilhando os pensamentos telepaticamente, tentando entender o que está acontecendo, a Toph sugere um nome para vocês, vindo de incontáveis eras atrás, né? Olhando das inúmeras memórias que ela trouxe consigo do vaso do Jarro das Almas, né? Principalmente a de Mecanos. Sim, que o nome disso seria bateria. Esse mecanismo ele poderia ser alimentado por uma bateria. Acho que é coisa que o Marine gosta. Pode ser movida por eletricidade essa bateria, ou pelos outros elementos que eu já descrevi. Certo? Mas também existe uma outra forma de alimentar esse mecanismo, que não é como uma bateria, mas sim como uma alimentação externa. Um fio ligado ao celeirinho, conduzindo eletricidade, seria uma forma. Um fio ligado, por exemplo, ao mooring, conduzindo energia térmica ali na forma do calor que o machado dele emana, seria uma outra forma de alimentar esse mecanismo. E vocês, de fato, veem esse fio. Só que ele é um fio negro, que não reflete luz, que não absorve luz. Ele oblitera a luz que toca ele. Vocês veem esse fio ele sai desse ser que está diante de vocês, se distancia, e o que vocês veem na ponta desse fio é toda a vastidão do multiverso. Quando vocês olham para aquilo é como se vocês olhassem e vissem o multiverso inteiro diante dos seus olhos. E no outro extremo do multiverso, vocês veem nada. E o nada olha pra vocês. E dando um tchauzinho. E um beijinho pra cima. Quando vocês veem esse fio, vocês percebem que há uma forma de romper essa ligação. Que é cortando esse fio. Vocês sabem disso agora. Vocês precisam sempre encontrar esse fio e rompê-lo. E é o que vocês vão tentar fazer agora. Ok. E assim que mata o obliterante sem dar pane. Sem dar pane. Ok. Pra romper esse fio, vocês gastaram 3 pontos heróicos. Um uso bem feito dos poderes aí. Mas vocês vão precisar fazer um pequeno teste. Vocês vão precisar quebrar essa ligação que o obliterante tem com o próprio nada. Vocês podem fazer isso de duas formas. Primeira forma, causando dano a esse fio. A segunda forma, causando algum efeito diferente de dano que consiga romper esse fio. E existe uma terceira forma, que é simplesmente suprimir momentaneamente esse fio. Mas ele pode voltar a funcionar depois disso. Não, se tiver alguma coisa já conectada. Sim. Teoricamente, sim. Ok. Escolham qual vai ser a forma que vocês vão fazer. Vocês podem até combinar formas. E pelo empenho dos pontos heróicos, vocês têm tripla vantagem nos seus testes. Vocês vão rolar 3 dados em cada teste que vocês fizerem e ficar com o melhor deles. Diga. Por que a gente tem telepatia? Eu ouvi eles. Vocês deixam, o canal aberto pro resto do grupo? Eu deixo. Então você tá chegando, Murray, entrando ali na sala e vendo assim, ele falando: nossa, tem. Parece como se fossem engrenagens, é um mecanismo aqui que programa as ações dele, ele não é um ser vivo. E a Toph fala: nossa, é um construto. Você tá acompanhando tudo que eles estão fazendo, você tá entrando na sala nesse exato momento. E a gente fala: por favor, não mate, ó. Só dá meia volta antes que você chegue perto dele, né? Tava perto da saída ou perto da entrada? Não, a entrada é por aqui, a entrada é por aqui. Mas ele tá vindo por cima. Então a entrada também, do mesmo jeito. Aqui é por baixo, de onde a gente veio. Verdade. Aqui. Cuidado com a esquina, hein, Guri. É. Cuidado com o obliterante. Tô vendo ele. Dá pra ver ele. Ok, e aí? Como é que a gente vai fazer isso? Tô pensando. A minha ideia... A gente sabe que, pelas nossas batalhas anteriores com ele, que ele tem uma certa fraqueza dando force, né? Ele toma dano puro, né? Energia pura. Não é fraqueza, é neutralidade. E não tem resistência. Sim. Essa seria uma forma de... Mas a gente tá evitando dar dano. Mesmo que tenha a possibilidade de dar muito dano pra romper, a gente tem que dar um dano pra poder... Essa possibilidade que eu tô falando. Dar dano no fio em vez de dar dano. A questão é, saber onde tá o fio e poder dar um... Tipo, como ele tem neutralidade, mas a gente não tem resistência entre esse dano, então seria mais fácil o rompimento do fio. Mas seria claro que eu não quero dar dano, independente... Não, não quero só matar o bichinho, Mas o dano, então, não pra romper o fio... No fio, eu acho que é tranquilo. É. É, eu consigo, entre aspas, superaquecer dando míssil mágico com runa no fio. Dá um furto? É. Também a outra opção é a gente fazer a suprimir. Suprime momentaneamente. Momentaneamente pode ser que volte. Tem a possibilidade de retornar. Fazer alguma coisa assim, dando a quintessência dele, não sei. Você lembra enquanto deu o seu teste de arcano aí? Isso não funcionaria a quintessência de um construto, né? Você não quer melhorar esse teste? Você não tem mais 2d4, né? Não, eu já usei pra mim. Cara, eu tirei 4. Se eu tivesse já do... Alguém quer água? Melhor aqui? Galera. Eu quero água, amor. Você quer uma inspiração? Mas a Maria mole inspiração vai dar 52 anos. Assim. Maria mole? Não sou muito fã, não. 500 sorvete ainda tem uma... Era Maria mole isso? Achei que era Maria mole gigante, ó. Alguém pega esse pedaço que eu tô cortado. Eu quero. Pega dois que tá bom, gente. É porque pode também tá tava meio quente mesmo. O carro. É, mole. O carro tava bem quente, já tava no carro. Da hora. Isso aí é só fazer pôr no carro e pratinho. Deixar cozinhar no caminho. O calor de tarde vai cozinhar no caminho, filho. Melhorou seu teste, Severinho? Tá pensando, eu tenho mais 40 de arcana. Então, mas é que se eu der o. Só que eu não tenho o controle pra rerolar. Quanto deu o seu teste, Thor? 44, eu tirei 4. Ah, eu acho que é melhor eu dar minha inspiração pra você, Romar, porque no máximo eu tirei 18 no dado. Então, eu tirei 4 e deu 44, tenho 40 de arcana. Eu só poderia no meu adicionar um D6, é melhor você tentar adicionar. Eu acho que tem descartável ali. Ô, Gé, o Gui vai me dar um ponto heróico pra eu rerolar meu teste. Ok. E eu vou rerolar. Beleza. Ó, se liga no rachete, moleque. Oh, 18, caralho, 58. Ó, o 20 vindo. Ó, o 20 vindo, malandro. Tá, 58, tá bom. Tá errado primeiro. Você tá jogando com a mão direita porque eu tô com a mão cheia de malha mole, velho. 58. Fica direito que eu jogo. Tomou aquele malha mole. Manda pegar uma coisa mole. Manda dar. Vai nessa porra dessa mão aí. O Jack vem encostar o mole aqui. O Jack quer essas coisas mole pra você, né, Gui? Foda, né? Depois de perguntar se quer chupar. Mano, olha como tá quente essa água, velho. Tá mesmo? Caralho, mano. Cara, valeu 58, Gé. 58? 58. Você falou, quer melhorar? Não, dou na sua cara. Não, tem uma quarta maneira. Vocês já viram isso? Acho que vocês não chegaram... Caranguejinho? Mas vocês já viram isso, o Celerinho alertou vocês diversas vezes sobre o perigo dessa criatura. Foi a primeira coisa que eu lembrei quando você falou do fiozinho. O fio de prata? É, o caranguejinho. Ué, pra mim é fácil. Que caranguejinho? Do mundo astral. Mundo astral. Você fica muito tempo no plano astral, o bicho vem e começa a perseguir. Caranguejo que corta o fio de prata. Que liga os... De um corpo ao seu bagulho astral. Sim. Na verdade, não é um caranguejinho, né? É um puto de um bichão. É um crustáceo gigante. Quer que eu vire esse bichão? É um Kindler azulzinho. Hã? Quer que eu vire esse bichão? Um Kindler Shine. O que você tá olhando pra mim? É pra ele essa pergunta? É porque eu queria saber se podia. Se eu posso, né? A lagostinha lá que esqueci o nome. Vocês já viram ele, né? Sei lá o nome. Crawdaunt. Crawdaunt. Como que é o nome? Não, é o Pokémon. Pessoal, vocês estão esquecendo uma coisa. Ele é um ser. Todo ser tem outro fio da criação. Fio astral. Eu vou tentar iluminar esse fio pra vocês. Eu preciso encontrar. Vamos procurar o fio da criação dele. O problema é encontrar o fio. O problema é como ela vai romper esse fio. Pra mim vai ser mais fácil. Eu tenho o conhecimento praticamente pleno do Conastral. Houve percepção o quê? Ele tá fora da trama. Filha da puta. Lambeu meu dedo. Ele tá fora da trama. Tá fora da trama, mas eu consigo enxergar? Ele não faz parte. Você consegue enxergar isso? Ele não faz parte da trama. Eu teria que trazer ele pra trama? Hã? Eu teria que trazer ele pra trama? Seria uma forma. Trazer ele pra trama seria uma forma. E como eu poderia fazer isso? Complicado. Trazer ele pra existência. Não dá só pra virar o bichinho e cortar? Dá. Mas pra cortar o quê? O fio preto. Ah, o fio preto a gente consegue ver. Sim, vocês conseguem ver o fio preto. Qual que é o mais fácil? Romper a ligação com nada? Ou trazer ele pra trama e romper a ligação? Uma tarefa mais fácil que duas, né? É. Mas entre as duas, qual seria a mais fácil? Entre a trama, romper o fio da trama, ou romper o fio preto que liga ele ao nada que tá alimentando ele? Aí é a mesma coisa, você vai cortar um fio. Alguém aqui tinha visão verdadeira, não tinha? Eu tenho. Eu tenho a visão além da verdadeira. Tenho a visão em que plano de existência esse bicho está? O mais difícil seria a trama, porque você tá além de... Que bicho? Tem que trazer ele pra cá pra fazer o criar o fio. É. Tá no plano que vocês estão. Mas aí sai mais algum plano? Desse plano. Não. Essa existência. Tá no plano que vocês estão. É que se eu tivesse no plano astral, o fio já se revelaria. Sim. Ele tá no plano físico. Não dá pra mandar ele pro plano astral, então? Mas aí são três tarefas. No caso, no plano das sombras. Você mandou ele ali, tu aparece o fio e corta o fio. Não. O fio vai aparecer no plano das sombras. Eu tenho que mandar ele ir pro plano das sombras e cortar o fio. Mas quem quer descer, filho? É pra você tomar água? É que se ele já tivesse no plano das sombras, é só ir lá e cortar. Celerinho, eu acho que é o seguinte. Vamos fritar esse neurônio desse cara aí. Amor, taca fogo, velho. Taca fogo, rebenta. Mas no fio, não lembro. No fio preto. Se ele? Oi? Se ele foi cagar. Pode falar, é, a hora que a gente destruiu o fio, você já faz a ligação imediata. Tá, aonde? Com a cabeça dele, já cria um fio e se conecta nele. Eu? Sim. É, você não vai inserir a mente que você criou? Então, depois a gente procura um jeito de alimentar. Eu vou ser o novo nada dele? É. Eu acho que isso não vai dar pra... Ela deve ter algum jeito de alimentar ele. Tem, Rubi? Tenho, frutinhas, sacia por um dia. Não é esse tipo de alimentação. Ué, pode passar assim? É um bicho que só fala a verdade, não, somente a verdade. Mesmo sem ter boca. Um bicho que oblitera a verdade, somente a verdade. Okay. E aí? Daria certo pra se ele se conectar com ele e alimentar ele? Se conectar é uma coisa, alimentar é outra. Mas você poderia encontrar uma maneira de alimentar. Sim. Você diz, se ele substituiu nada com o fio, criar uma ligação entre os dois? É possível. É que talvez... A ordem que eu daria nesse momento é tipo, vai com Deus... Só pra ir embora. Mas já se ir. Já pega o espaço aqui, ó, tá aberto, ó, já vai embora. Você tem que entender que é assim ele. Se a gente conseguisse esse pet aí pra gente, isso é interessante. Imagina a gente colocar na frente, só vai. Mas a gente vai mudar de sala, ele já vai sumir. Ah, é? Quanto tempo sim, a gente vai continuar com isso e o. Mas e se ela guardar no bagulho? Ah, eu blitero pro Andel. Ah, aí eu blitero o negócio, né? Aí ele vai se alimentar dos bichinhos dela. Não, lá. Não, o Iruíza. Aí ele vai destruir o Iruíza. Você foi cagar. Dessa vez não foi. Dessa vez foi mesmo. Cadê o Ariel? Nem de ter esse bichinho como se lançou. Não é legal, mano. Ele vai subindo, né? É, a ideia que era só distrair ele pra gente ir embora. Sai da sala. A gente vai fazer um embora pra sair frente. Da sala. Tem, mas acho que não vai envolver. Não, mas tudo bem, se tiver alguma coisa, a gente só deixa ele aí boa. É. Se ele. Oi! Você deve parar de nos atacar, esquecer da gente e ficar ali pra nós sair daqui. É. A gente vai tentar deixar você fazer a ligação com ele, só que a hora que a gente for sair dessa sala, ele vai ter que ficar aqui. Porque não tem como a gente levar ele, certo? Por quê? Alguma coisa que ela não vai querer fazer. Não, por dois motivos. Ah. Ele é obliterante. E daí? E daí que ele destrói tudo, né, onde ele passa. É só a gente reduzir ele. Calma, eu vou ver se eu consigo reduzir. Depois que a gente tem controle, aí a gente vê o que dá pra fazer com ele. Ah, tá. É porque o segundo motivo é que quando a gente sair dessa sala, ele vai sumir. Então, a gente vai ter que descobrir isso. Então, beleza. A gente vai tentar romper o contato e a hora que a gente terminar, você já conecta com ele. Tá bom. Beleza? Acelerinho. Beleza. Descarga elétrica. Fogo da runa. Eu vou fazer mísseis mágicos. E aumentar o dano com o teste 38 de eletricidade. Boa. Vou usar o machado como condutor para alimentar ele, para poder usar uma rajada de fogo. Pra dar e eu vou usar a runa da vida para tirar a vida daquele fio condutor, certo? E eu vou usar Prime, a essência mesmo, para criar um fio de essência que vai ligar ele a mim. Mas a runa de fogo do machado para alimentar o machado e soltar uma rajada de fogo. 12,42. É um mega kamehameha. Deixa eu ver, cadê meus slots? Deixa eu ver que nível. Que dama não. Que nível que eu vou soltar? Vai ser um de terceiro. Hoje é, o meu dá 150 de dano de runa. Aí, 150 de dano de runa? Qual foi o valor do teste? Pois! 42. Ixi, por favor, pega no pedacinho. Tá bem, tá, por favor. Pega. É, fogo. Se não enxergar. Nem eu tô vendo, né? Ah, daqui, aqui, ó. Acho que eu vou ver. Ah, na minha cara? Nossa, ah, uma cobra e um gordinho, pô. Ó, 20 natural no teste de construção. Boa, garoto! Boa! Pega uma cartinha! Pega uma cartinha e seja feliz. Use essa carta para impor um inimigo prioridade menos 5 sua rolagem. Seja ataque, save, throw, ability check. Você tem menos 5 geral. Qual save, throw, o teste que terá que fazer? Na runa do fogo. Tá aqui mais uma runa do fogo pra poder dar uma rajada. Quanto que é essa Maria Mole, Gê? O 7? Minha mãe. Bora pra caralho. É? Por que eu tinha comido assim? Maria Mole de pote. Isso aqui é 10. Maria Mole de caixinha. 7, 10. O 7, 10. Ah, ok. Caixinha tipo uma gelatininha. Bom pra caralho. Cabe 12 aqui? Ó, 51 no teste da runa. 10. 51 no teste da runa. Falta a rajada de fogo. Então entrou. Falta uma rajada de fogo. É, porque eu não achei o outro. Ah, tá aqui. Quer jogar todos os unicórnio? Quero o unicórnio. Acabar nem isso, né? Unicórnio são muito legais, né? Adoro. Joga tudo uma vez, Fred! Não, ele vai cair fora. Aí, ó. Alguém pega o rolador aí e rola 50 de 10 de dano. 50 de 10. Pega no média, 250 é 200 de dano. Você quer 50 ou o quê? D10. D10? É. 289. Então, 289 de dano de fogo na na linha. No fiozinho. Foi no mesmo ponto em que o Celerim tá mirando. Foi pouquinho até. Os mísseis mortos. A questão agora vai ser passar a Constituição aqui. 56. Eu tinha morrido 3 vezes. Não, se eu ver que o dano deles não é suficiente, eu posso dar dano também e ainda fazer o cordão? Posso se tiver ponto heróico. Eu tenho um. Quer gastar? Of course, man. Se não der certo, pelo menos suprimir, calma, a gente calma vai conseguir. Não, é, se eu ver que não vai ser suficiente, né? Se eu ver. Então, eu tô dando 700 de dano. Não, então. Eu tô dando 520 de dano de runa. E mais 200 de dano de eletricidade. Normal. Eu falei 700 de dano. É, eu acho que não vai precisar de mim, não, e né? E esse foi um míssil mágico de terceiro nível. Tá porra! É, um de exaustão. A minha constituição... Não tinha dado seu dano, 150, né? 150. Eu tenho que tirar 5 na constituição agora. Não tirei 20, tirei mesmo. Muito de 20 de runa, né? Isso. Muito obrigado pelos dados. E quanto do dano elétrico? 200. Mais 200. Então, 289 de fogo, mas tudo no mesmo... concentrado nos mesmos pontos. Certo. Tá dando 2.102 pontos de dano. Cara, é dano em fogo. É, se não negou, pelo menos vai suprimir, vai. Ele vai dar um curto ali na mensagem ali, né? Até que é um daninho bom. Vai dar um curtozinho e vai suprimir o poder dele. Tá. Pode ser que nem monitor quando tem sobrecarga de energia. Ligado por dois segundos. Dardos teleguiados que vão no ponto exato que você mira, causando uma explosão que começa a dar cor àquele fio. Que nem reflete, nem absorve, mas oblitera a luz. E você começa a alterar o comportamento dele, causar um efeito nele. Em seguida vem um Murren com o machado e com tudo, né? Começa a golpear com o machado e vai aumentando aquela bolha. E aí vocês veem a Toph chegando com a Runa da Vida, sugando a vitalidade daquele fio, tornando mais fino e mais frágil contra os ataques de vocês. Certo? Quando isso acontece, vocês veem que esse fio, ele reverbera. Primeiro, ele vibra na direção do obliterante, que se contorce. E é a primeira vez que vocês têm a impressão de que essa criatura sente algum tipo de dor. Uma criatura que até então era incólume a qualquer efeito que vocês causavam, né? Primeira vez que vocês veem ele demonstrando como se fosse uma sensação de dor. Mas o fio, ele reverbera também na outra direção. Atravessa o universo, o multiverso inteiro, e chega até a fonte. Quando chega até a fonte revive. O nada ataca vocês diretamente através do fio. Cada um de vocês vai jogar uma salvaguarda. Dificuldade. 700 e... tá longe. Diminui um a cada 3 metros. Tá, então... Não, é onde que vai tomar, é menos... menos 700 de dificuldade. Ah, então não é passando. Eu tô dando negativo. Vocês vão jogar uma salvaguarda de constituição. É um teste de concentração. Porque vem de volta um efeito em vocês, tentando atordoá-los, tentando deixar vocês inconscientes. É um efeito avassalador, poderoso, produzido por uma das entidades, um ser que está além das regras da física, das regras da magia, das regras do multiverso, superando todas as suas resistências e imunidades. Vem aquela onda reverberando no fio. Quando chega no ponto que vocês estão atingindo, aquilo explode e uma energia avassaladora se choca contra vocês, tentando atordoá-los e tirar suas concentrações. Vocês vão jogar agora uma salvaguarda de constituição. É um teste de concentração. Certo? E a dificuldade é o valor que vocês tiraram nos seus testes. Ah, falhei. O meu é 38. Tem que tirar 5 de novo. Nem se eu tirar 20 eu passo, mano. Eu passo. Eu tenho vontade do meu bônus. Passei. Mesmo que eu já dá um dano legal. Passou? Já, mano. Ok. Vem aquela onda de energia, Celerinho. Ou uma onda de não energia. Atinge você, você sente sua mente se turvando, ficando vertiginosa. Você se concentra, se agarra na sua consciência e continua descarregando a energia no fio. Ao mesmo tempo você vê a constituição. Você tem vantagem por causa do Warcaster. Tripla vantagem. Vocês veem o Murren. É tripla vantagem. Você vê o Murren e a Toca fraquejando aquela onda de não energia atingindo eles. Eu tô exausto. Mas tem 3 de exaustão? Não, tem 1 de exaustão. Então, 1 é só pra teste de perícia. Falei. Agora é hora de gastar em recurso. Passa. Quanto que é deu o seu teste normal? 40 e... 41, né? Quer uma resistência lendária? 14... Quanto tá dando agora? Ah, tá, tem que jogar. Eu falei, Toph, não resista! Ele não é nada! Não resista, ele não é nada. Como que é isso? 13, 19... Eu vou pra 16. Faltou uma vírgula, Toph, não! Resista! 9 não dá. Ah, eu não faço. Por causa de uma vírgula. Não, é vírgula. Eita, tá viva a resistência ainda. 16 com 22. 38. Não posso. Quanto era seu teste? 51. Puta. É maior. É, mais os 8 de bônus deu 46. É, 46? Quer tentar? Ó, ó. Não. Eu posso usar um ponto herói, porque eu sou um... Mas eu tenho uma inspiração bárbara. Posso usar como reação. Vai tentar pegar o recurso na mão. Aí, ó, sim. 51. Parabéns, você passou. Eu preciso jogar? Não, porque eu não tô atacando. Aí que vai ter uma sininha aí, né? Os botões na próxima sala, né? Murray, você começa a fraquejar, aquela onda atordoante atinge você, atinge sua mente além, atinge sua alma e vai além, atinge a sua própria existência. Deixando sua mente turva, vacilando, mas aí você escuta a voz do Celerim: vai, Murray, resista, aguente! E aí você se agarra a um fio de consciência e continua forçando o machado para baixo. A impressão que vocês têm é como se tivesse um campo de força, um campo de inexistência envolvendo aquele fio. E vocês vão indo com tudo, tentando romper aquilo. Toph, você também sente aquela onda atordoando você quando você sente a mão da Ciele tocando seu ombro e te dando coragem, te dando apoio para você resistir aquilo. Você também resiste e continua drenando a vitalidade daquele fio, se é que pode chamar aquilo de vitalidade. E aí vocês vão, pouco a pouco, rompendo aquele fio até que ele se estilhaça. Quando o fio se estilhaça, vocês veem o obliterante se contorcendo, e depois que ele fica se contorcendo, chicoteando com aquele fio, o fio ele começa a desintegrar e desaparece. E aí ele fica inerte, boiando diante de vocês. Vocês veem a outra parte do fio chicoteando, ricocheteando, indo até entrar naquele pedaço do multiverso que tá diante de vocês. Eu pago uma luz. E a partir dali ele vai chicoteando ali até desaparecer. E aí vocês veem o universo ele se expandindo e depois desaparecendo diante de vocês, como se vocês fechassem uma janela que desse para um outro plano de existência. Ciere, sua vez. Ciere, agora. Agora ela é desfibrilador, tem que exato. Vamos lá? Eu tenho aqui um 13, um 17. Então eu vou ter um 48 de prime pra fazer esse cordão. 48 só? Pô, caralho, é 3 pra dar 20. Cortou a vida. Que ruim. Que teste vagabundo que você rolou, hein? Acabou meus ponteiros aí que eu já dei pros meninos. Ah, que pena, não tem como rerolar o teste? Pega o meu, dou um pra ela. Oh. Enrolar não adianta, tem que acrescentar. Tem que dar D6. Você já tirou 20 aí? Eu tirei 17. Boa, 17, ó. Joga um D6 aí. Do Carlos. Dá só um luck. Não, D6 não. Não, mas ele é 17, não dá, é difícil, né? É. Eu jogaria de novo e tiraria 3, gente. É. Só 3 na 50. Barra. 50. Chegamos na próxima, 50. Próxima categoria. Categoria? Check. Quando o fio se rompe e ele se desintegra e o obliterante ele para de se mexer, de se convulsionar e fica boiando, girando inerte, vocês veem a Ciere com a runa ativada na ponta do seu dedo tocando o obliterante. Como aqui na maior das loucuras. É, sempre. Sem novidades no front. Quando você toca o obliterante, você puxa o seu dedo e do obliterante vem um fio de prata. Você liga a sua mente e se conecta a ele. Oh, filho. Nossa. Lembrando, ela conecta o cotoco da mão aqui. Ela perde o dedo. Autoclaro obliterante. E daqui a pouco vai perder a mente. É, vai apagando minha mente aos pouquinhos. Aí, enfim. Quando você conecta, você olha pro abismo. E o abismo olha de volta pra você. Quando vocês veem assim ele fazendo isso, vocês veem que aquelas engrenagens que vocês imaginam, que a mente de vocês concebeu para tentar compreender o que, que é aquele mecanismo intrincado de programação daquele obliterante, né? Quando você conecta o fio, vocês veem aquele mecanismo voltar a girar. Ele começa a girar novamente. E a programação, ao invés de desaparecer, começa a entrar na mente da Ciri. Agora você vai jogar uma salvaguarda. Só que essa não é de constituição, essa não, é de sabedoria. Pra ela passar programação pro bicho? Okay. E não o bicho programar ela? É. Você vai virar uma obliterante? Sim. Ela tá voltando eu pro ainda papai tenho dela. A tripla vantagem ou não? Ela tá voltando a fazer parte do nada de novo. sabia que tinha coisa aí, que ela não tinha abandonado o cara de verdade. Tem. Porque eles tiveram pela vontade no, na rolagem de salvaguarda deles, se você também quer. Olha, caímos no bait da Cine. Pô, nunca abandonou o vazio. Vocês que não souberam. Então eu tenho que fazer uma salvaguarda. Não, você já foi escravo do vazio, então você vai rolar com sextupla desvantagem, né? Tô brincando. Aí, ó. Salvaguarda de sabedoria? Sabedoria. Qual CD? Tá acontecendo o contrário. Não é ela que tá passando programação pro bicho, o bicho tá passando programação pra ela. 50. Nossa. 50? É caiu no peito, mano. Ela nunca mandou no lado. Só 20 ali, tirou 20. Era um 20, era um 20. 55. Tá, tirou um 20. Tirou um 20 ali. Era um 20 aqui, ó. Ela tirou um 20 ali, o dado bateu e trocou coisa. É válido ou não? Não. Você joga os dados na mesa, eles estão quicando um no outro. É, eu já tomei muito no cu só aí. Então fica com 14, tá bom. Você tem a opção de rerolar se quiser. Sempre. Não, 55 tá bom, né? Deu 55? 55. Certinho? É 50? É 50, tu falou? É 55 de CD. Ele falou, é 50. Eu gastei um ponto heróico e rolei o D6. Ah, ok. E eu vou gastar outro ponto heróico pra rerolar o D6. Vai tirar 2 agora, vamos tirar 3. Então eu vou usar a minha rerolagem porque nós estamos em dúvida na. Vai tirar 3, velho. 3. Ficou melhor, pra tirar uns 55. Quer que eu rerolo tudo? Se quiser rerolar, pode rerolar. Não, eu tô passando. 55? Eu não preciso, eu tô passando. Ai, caramba. Eu vou roubar uma habilidade de... não sei o que você tem, vou acrescentar 2d4. Não. Por que não? Eu posso. Ok, pode. Eu posso, vou acrescentar 2d4. Que eu tenho aqui. Nossa, paradinha. Eu tenho aqui. Ui, vou gastar na frente. Vai, três. Ui, eu não. Mais 3, 58. Bater. O que aconteceu? Não, a cadeira deu uma entortada, mas é só quando você, dependendo do. Você tá gordinho. Justo quem, né? Caralho, pessoal. 58 de dificuldade. Vou usar o meu reroll pela dúvida, então. Porra, não tem que você deveria fazer isso, não tá fazendo. Quem não deveria? Porque nós não sabemos quanto que tava na torre. Eu tô sentindo que ela tá perto. Não, não importa, você que tirou 55. Ok, eu vou usar um luck então. Tá. Não entendi. Ok. Eu não entendi, explica pra mim. Porque na torre não dá pra ver que número que tá certo no D20. Uhum. Eu presumo que seja o 14. Uhum. Mas não tem problema, eu uso um luck. Ah, tá. Ok. Segurou? Aí, agressor. Eu vou consertar essa torre. Precisa. Aí. Aqui tá posso fazer aqui um super bomber essa tá porra. Tá bom, eu estou falhando. Falando por quanto? Não, é porque eu tô sentindo que a cadeira não tá. Por 3. Por 3 pontos. Não, mas porque às vezes é outro. Não, eu tô vendo que tá mais cinco assim. Não, passei com certeza, né? Nem sou o da Lisboa, eu tenho mais 5 do meu cajado. Tem mais um do meu. Eu tenho mais um do Didi e tenho mais não sei o quanto da Lisbeth. Mais 7. Mais 7 da Lisbeth. Ah, é mais 7, não é mais 5. Eu tenho 41 de sabedoria. De só bom, nos né? Bônus aqui, ó, o básico. Não tem, não. Você jogou! Deu sorte que o bagulho rolou. Jogar um D2. Deu cobra. Esqueci, obrigado, Di. Eu tenho milhões de bônus que eu não tô contando. Vocês veem o mecanismo se acionando e o mecanismo mandando uma mensagem através do fio de prata pra mente da Ciri. Toca na mente da Ciri, a Ciri ela começa a se contorcer, ela se concentra e ela manda um sinal de volta e cancela o efeito. Tá? Eu mando o sinal de volta. Você é meu. Você manda esse sinal pro obliterante. E o obliterante ele para de se mexer. E se volta de alguma forma que a mente humana, a mente humanoide não consegue explicar. O obliterante ele se volta na sua direção e olha pra você. Como se aguardasse. Fofinho. Eu viro pra isso. É nosso! Ok, o obliterante vai ser um cachorro? Eu gostei, eu não gostei disso também. É? Não. Não? Não, porque vai que ele me lambe. Tá mais com Gengar, né? Vai, Cri! Tá começa com a fazer carinho nela e vai obliterando ela de. O modus operandi, por assim dizer, é de um cachorro. É. Lealdade, mas não a parte afetuosa, por assim dizer. Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero ver é se ele consegue se reduzir, ficar menorzinho. Tipo anesco na caixinha? Isso, tipo anesco na caixinha. Ele fica com a lupinha também. Se ele vomita, se ele vai vomitar tudo que ele come. Isso não. Porque eu fico com a forma dele diminuir fazendo isso. Às vezes ele pode ter controle de si mesmo. É o... Ou você vai fazer... É um obliterante bulímico, porra. Ele come e vomita. Ok. Participando dos mortais. Você dá um comando pra ele sim. Fazer bariátrica nele. Ele reduz. Ele reduz? Ai, ele reduz. Ele reduz. Ele come menos. Faz um colar do meu coração. Deixa eu ver duradinho aqui, ó. Isso aí, vai ficando sem peito aqui. Aí vai ver, vai furando cada vez mais. Aí vem o bagulho que saiu, vai ver, agora tá cada vez mais pra dentro. É, tá voltando a selite, né? Voltando a selite. Aí ele vai crescendo porque ele vai se alimentando do dela. Eu não sei você. Aí daí vai vendo que o medalhão dela tá cada vez maior. Pois a minha perna direita tá estranha. É como se eu não tivesse músculo na perna. É verdade, mano. Tá meio fininha. Você não usou a restauração melhor? Ou não tem? Ele usou a restauração molecular em você. Mas você... você usou nem, né? Não, ele foi pra junto de você. Ah, quando então, ele usar, ele... Espera aí que eu te ajudo. A restauração molecular que ele fez maior, restaurou a asa dele? Ou ele voltou a ser? Você voltou a ser? Eu já tinha essa restauração menor em mim, eu já tinha tirado os pontos. É o Nemo. É o Nemo. Aí vou a restauração maior em você pra tirar. Quem que vai ser a Dory? Tô dando obliterante. Olha, do jeito que eu tô esquecendo as coisas, bem difícil de ser eu. Eu não sei nem coisa, então eu uso minha cura e recupero da minha vida. Ok. Isso funciona uma vez por pessoa a cada uma semana? Restauração molecular? É. Por pessoa não, eu uso pra cada uma semana eu uso. Restauração molecular. Uma vez por semana. A não ser que eu uso ponto heróico e recupero essa habilidade. Ok. Foi o que eu fiz nas últimas sessões, que eu usei o muro. Bem, agora vamos indo? Calma, deixa eu respirar. Vai levar esse... Não. O Blitterante tá sob seu comando. Não, vai levar pra ele pra lugar nenhum. Pra que vai? Tá pequenininho, tá com a gente. A gente tem que ir agora. Cinco. Mas ele ainda tem uma programação ali. Qual? Uma programação do nada, né? Do it. Você não pôs nenhuma programação ainda. Qual que é o problema? Você mandou ele reduzir. Deixa eu analisar qual que é essa programação que ele tem, então. É, reprogramar ele. Seek and destroy. Não, vamos mudar isso aí. Vou abrir o computadorzinho na cabeça dele assim, vamos lá. Dormir. Tentar hackear o bagulho. Não. Seja bom. Tendo pro hack? Tem. Ela vai abrir o bagulho, mas vai ter. Agora vai ter. Vai ter mente. Ele ganhou XP. Agora vai ter. Sei lá o que a gente pode pôr de diretriz nele. Só tem tela preta ali, filho. Nada. Vai literalmente ficar parado. Não, por quê? Porque não vai levar ele tem mente nenhum. Agora. Ele tem mente, mas ele é independente? Eu não sei. Não, ele tá ligado a mim, ele faz o que eu mando. Você não precisa necessariamente colocar ordem nele. É. Você pode colocar literalmente diretrizes, por exemplo, do Servidor do Futuro, ou às vezes da robótica lá, do Eu Robô, as três leis. Não ferir nenhum humano, né? Como que é? Eu não lembro do Eu Robô. Não se rebelar. Não ferir nenhum humano. É, por ação ou por omissão, preservar sua própria existência, desde que isso não viole a primeira lei, uhum. Né? E então pra ele é nobre terrestre. Como que é? É só ficar só no Google, né? Se não me engano, é não agir contra o humano. É alguma coisa assim. Não agir diretamente contra o humano. É, não fazer qualquer outra ação que fira um humano diretamente. Preservar a própria existência desde que isso não viola as duas primeiras leis. É que eu achei aqui. Eu vou deletar primeiro a programação do Nata. Dessa programação. Oh, ok, você limpa o que seria uma mente. Isso. De um ser. Tirou o construto. É a terceira lei que ele não pode ferir um humano. Ah, tá. Ele não pode. Ele tem que obedecer o humano, não pode ferir e proteger sua existência. Certo. Ah, é obedecer. Então vamos lá. obedecer a Siri. Ok. Proteger a Siri. Proteger a Siri. Ok. Somente a Siri. Yeah. Foda-se o resto. É porque vai que alguém vai se voltar contra mim, né? Então. É, e aí, eu posso ir, como ele me obedece, eu posso falar, pode se voltar top. Contra nós, aí, né? É só a top. Gente que não pode se voltar contra ela. Exato. Eu sou o Batman. Protege a Toff, mas o que, que eu faço? Sei lá, defenda ela, ela vem fazer isso. Peraí, eu vou te proteger. Vamos lá. E nunca machucar os bichinhos da Cia. Ok. Nem assim. Opa! Vou preparar o lance da morte. Que foi? Vou deixar dessa gravaçãozinha básica assim, ó. E não voltar para o nada. Nunca mais seguir o nada. Então, obedecer se ele. Isso. Acho que isso não vai dar certo. Proteger se ele. Aquela sensaçãozinha, não tem. Isso não vai dar mas certo. Mas sem matar os outros. Não pôr uma vírgula aí. É, porque senão okay. O próximo desafio é coitar dos clérigos de Calmir. Exato. Vai ter que ir nos anão, hein? Aí, galera, aqui, tá vendo essa bolinha aqui? Aqui é a saída. Vai ficar o pior, mano. Capaz de chegar na saída. Tem que voltar pra sala 2. Não, mano, vai ter que voltar pros anão. Mas não passou no desafio deles. Exato. Ok, só essas três diretrizes? Coloquei não voltar pro nada. Não voltar pro nada, ok. Quatro. Quarto desafio também. Não, o quarto é eles. Mas passou. Vou pôr mesmo, seja é bom. É o demônio. Mas derrotou o demônio, né? Enfrentar nosso medo. Então, enfrentou. Seja bom. Mais ou menos, né? Mas ok. Eu meti o sarro. Com medo, enfrentei. Que mais? A distância vai enfrentou. Por enquanto, uns 5 metros, 50, 100 metros de distância. Eu acho que eles justificam os meus. Quer dizer, no meu caso é o contrário. Ih, Maquiavel. Maquiavel. Enfrentar o meu sem medo de distância. Você reprograma o que seria o cérebro dele pra ele ser bom, obedecer você, proteger você sem matar outras pessoas e não atacar seus bichinhos e não voltar para o nada. Isso. Tá? E a ligação tá lá, vocês estão conectados. Você vai se desconectar dele, deixar ele ser autônomo, vai manter a conexão, o que você vai fazer? É, eu ia deixar ele conectado. Porque ele precisa de uma conexão, não precisa pra... Então, tem aquelas formas que eu descrevi de você manter esse circuito funcionando. Ah, a gente pode colocar então agora um... Você pode colocar uma bateria, como a Toff disse. Tem energia pura, tem vapor. Você lembra quando eu conheci o Rei Thoros? Tem fogo puro. Se você quiser, eu posso fazer um pouco de energia lá dentro. Você fica só alimentando ela de tempos em tempos. Como se fosse uma caldeira. Alimentaria com o quê? Com energia pura. Bateria? Eu crio energia elétrica pra você. Assim como o meu olho que... Não vê. O que aconteceu com o meu olho? Que olho? Eu lembro que... Tira a bandana pra mim ver. O que aconteceu com o meu olho? Eu lembro que eu armazenava no meu olho energia e depois eu não lembro o que aconteceu. Eu não sei, porque você tá acabando. É o que você deu pro Zaz ou outro? Seu olho. Eu dei pro Zaz? Peraí, você não lembra? Ih, te adoro. Como não lembra? Lembra sim. O obliterante obliterou tua perna, não obliterou tua mente. Foi quando eu dei aquele bug na mente lá dentro? Não lembra? Por que eu daria meu olho pro Zaz? Não sei, devo estar ficando doido então. Eu, hein? Mas enfim. Também não sei porque você faz essas coisas. Catando parte coisas. Do corpo dele. Olha, ele entregou a perna pro obliterante. Dá pra colocar um núcleo lá dentro, uma espécie de. Eu crio pra você Mafucan. Eu crio pra você um Mafucan, você coloca nele. Atim. Hã? Atim. O quê? Ai, não. Saúde. Tá falando coisas sem sentido aí? Mafucan é Tamura. Mafucan é como se fosse um núcleo de energia, um receptáculo. Ah, é outra língua. Eu tenho que ver outra língua. Já tá falando no dela, da onde ela veio. É. Ela é Xing Ling. Ela veio do Oriente. Se quiser, eu crio pra você um Mafucan, e aí você coloca dentro dele e você vai abastecendo ele de energia. Aí você escolhe a energia que você quer. Se quiser energia pura, primordial, você pode abastecer. Se quiser eletricidade, aí é com você. Você vai armazenando. Pode ser. Fica legal. O que você quer que eu transforme em Mafucan? Como assim? Escolhe um objeto, alguma coisa que você queira. Se você quiser moldar um objeto, ou uma bola de cristal, por exemplo, para ser seu núcleo, você pode criar. Beleza, eu criei uma rosinha vermelha. Nessa rosinha. Ok, eu vou pegar a sua essência. Tá lá, vai pau. Tá tranquilo. Já. Eu puxo a essência primordial da Ciri. Da Ciri. Aqui. Quinta essência. Como se fosse a quinta essência da Ciri e deposito aqui. Acessa minhas memórias na sua cabeça que você vai encontrar o caminho do Mafucan. Okay. Você vai transformar toda o que você chama de mana, no seu caso poder divino, você vai pegar o poder da criação, o poder essencial, e vai jogar aqui, depositar nessa rosa, toda vez que você quiser. Ok. Toma cuidado. Quanto mais energia você puxar, mais difícil é de controlar. Ok. Você lembra no seu plano quando eu tentei, tava segurando a energia, né? Sim, sim. Se você pode transformar isso aqui numa bomba atômica. Se matar todo mundo. Eu toma sei cuidado. Que é isso, mas tudo bem. Parece ruim. Bomba atômica. Parece coisa de meme. Eu vi no. Sabe o que explodiu a parede? É o mesmo funcionamento. Justo. É por causa da parede, do negócio dos átomos, enfim, você destrói ela em nível molecular, celular. Entendi. E, enfim, é isso. Do Oriente, né? Aqui tá, aqui tá a sua essência. Guerra das almas. Aqui. Alguém da Terra. Põe nele. Põe nele. Sim, principalmente ali vai colocar lá dentro. Não, você vai colocar isso daí, a partir de hoje, é a alma dele. Bateria. Qualquer pessoa. É a alma. Alma dele, então. E também eu tenho conhecimento da eternidade, aquele vislumbre que eu dei do multiverso. Não, vou fazer isso então, que o Toff instruiu. Puxar na memória como é que funciona o esquema. Ok. E vou. Colocou a bateriazinha. Ixi, Maria, obliterou a rosa. Tirou a chupeta. É, você acabou de fazer uma chupeta, mano. É isso aí mesmo. Tirou a chupeta. A bateria pra mim. E vou pôr o nome nele de Dark. Seu nome vai ser Dark. Muito trevoso. É, antes de chegar, eu falar assim: seu nome é Dark. Muito trevoso. Vou até marcar aqui. O nosso guia Dark, dispositivo de alimentação radioativo e controlado. É Dark com K aqui. Ah, que é Dark com K. E controlado, só que. Você nomeia ele. Rompe a conexão. Após você colocar aquela fonte de energia que religa aquele mecanismo que agora está com outras ordens que você colocou para ele. Se tiver onda verde, é o Shine. O obliterante ele volta a flutuar e ele se desloca e para próximo a você. Isso, vamos lá. Podemos ir? Como ele nota que você está feliz, ele fica feliz também, ele vai e te abraça. Isso acontece. Um buraquinho no braço. E para do seu lado. O obliterante obedece seus comandos agora. A gente tem um obliterante. É o melhor dos aretes. Pode deixar. Muita gente, é o melhor, né, dos aretes. Né? A gente vai então pra. Só no 5. Tem que dividir de novo. O 5 é o que tem a barriguinha pra baixo, né? Dumas. Barriguinha pra baixo. Isso. Ah, tá. É que o barriguinha pra cima é o 2, né? Barriguinha pra baixo é o 5. Ah. Por um momento eu achei que era você que tava fazendo uma cópia. Você falou, oi? Mas que todo mundo bem sabe uma coisa, mas não só o seguinte. Você não pareceu estar interpretando. Eu fiquei boiando. Eu fiquei pensando, será que ele tá falando sério ou tá fazendo piada, mano? Eu vou entender que é piada pra não ficar ruim, é mano. É isso. O 5 é o que você, a mão nossa, inteira. A mão inteira? É. Tá. Como a gente vai pra direita? Eu e o Murray vai. Continua o mesmo, o mesmo lado. A gente vai pra esquerda, então. Isso. Vocês vão pra direita. Demorou. É. Bora, Murray. Bora, Lizbeth. Bom, vamos lá. Pra esquerda. Mas por que tem dois sei lá. Cinco? Isso a gente duplo. Vai descobrir também. Igual deve ter mais clérigo ali caído também, mas. Às vezes vai ter que fazer o 5 pra vez. É, um. Ih, é verdade. Então a gente não pode pular o 1. É, vamos pôr um de novo, porque, né? Porque a gente já fez um. Mas tem um de novo ali, temos que ir até lá. Não, vamos até um, a gente tem que fazer todos os desafios. E outro, se tiver gente feia, a gente tem que ajudar. É. Não esquece, a gente tem que voltar, acho que nos anões. A gente tem coisa pendente lá. É. Bom, então a gente se encontra. Vai que a gente completou esse e não completou. Hum? Não é a tua, não, tá? Como assim não sou eu? Fumou o cachimbo do Grial. Como assim não sou eu? Não, nada. Eu tô ouvindo o que você tá falando. Achei um surdo. Tem certeza? É surdo, não, com certeza não é. Ah, é fofoqueira. Não entendi. Não, nada. Vamos pro 1. Tá bom, eu já falei, a gente se encontra no 6. Vamos, vamos, Lívia. Okay. A gente vai pro 1 da esquerda e eles vão pro 1 da direita. Vocês se dividem, se separam e seguem adiante. Certo. Quando vocês chegam no salão que tá no mapa assinalado com o número 1, vocês encontram um salão vazio. Eu tinha uma, alguma exaustão? Em ambos os lados. Os salões estão vazios. Tá vazio? Pra baixo também. Que estranho. Tem o, tipo, tem o 1 e tem o pra baixo. Sim. Tá tudo vazio. Tudo vazio. Bom, amor, eu tô com a minha percepção ativa até agora, não... Pode ser porque a gente completou o 1 e não tem mais, né? É, porque dá pra passar direto sem ir no 1. É. Bom, então vamos partir pro quinto, né? Isso. Vamos pro quinto ver o que que é. Já que o quinto é duplo. Nossa, a gente tem que passar no meio do labirinto, né? De... Não, a gente vai se reencontrar e vai... A gente vai se encontrar aqui no meio, vai subir e vai se dividir de novo. Qual que é o nome da cidade, né? Do reino? Tapista. Ah, Tapista. Tapista é de estouro, né? Isso, é um labirinto. Labirinto? Labirinto pra mim, velho? É sério? Não, é pra Tapista. Ai, cara. Ok, vocês vão pra qual então agora? Pro 5? Pro 5. A gente se encontra aqui na meiota. Fala um oba. A gente se encontra no 5. Ok. Se cumprimenta e vai. Vamos pra qual 5? Nós vamos pular pra esquerda. Esquerda, direita minha, né? No caso. Sua esquerda. 5 de cima ou 5 de baixo? Provavelmente a gente vai passar dos dois pra ver. É, vai de é tudo translúcido. O que que tem cada um? Boa. Tem eu fazendo xixi, peraí. Vou nesse. Mas sabe o que aconteceu com a cadeira? Eu fui arrastar a cadeira. Vai pro cesto, então. Vai pro cesto. Normal. Vê se tá aberto a janela aí. Não tá. Tá. Eu achei que não tá. Não, tá. Tá muito quente, né? Não, tá muito mesmo. Você abre o chuveiro ali, então fica sol. Não, se a torneira tá assim, imagina o chuveiro. Isso é doido. Acho que eu tomo banho no quintal ali hoje. De mangueira? Não, tem uma ducha ali fora. Ah. Naquela ducha de hoje. Tá quente, tá livre. Nada. É outra alimentação? Não, ela fica quente só por 2 minutos, depois fica fria. Porque a corrente tá com a água que tá com lado do cano. Água nova. É. Acaba de poder tomar bem na mangueira chegando em casa. Tá a mangueirinha ali com o sei o gato, né? Chuveirinho. O gato com água. Gato vaza, né? Se você sabe se você não vai ter horário, entendeu? Não tem mais. Não, já, tiraram o meu. Não, mas falou que não vai fazer ano que vem. Não? Não, porque falou que tem um estudo que não, a economia não ia ajudar. Tá vendo? Os caras não estão quase. Mas é que a gente tá na primavera agora, né? Agora o dia e a noite tem a mesma duração. Não muda nada o horário de verão. Ok. Número 5. Antes da gente entrar, a gente vê as mesmas coisas na duas salas? Sim. Nas 4 salas vocês encontram as mesmas coisas. Aqui tem uma porta que antecede justamente a sala que antecede ainda. A gente entra num corredor e depois tem duas entradas. O que você tá vendo, Murilo? Só relevo. É tudo igual. Tá esperando mais, né? A pessoa que tá na sala de baixo tá na sala de cima também. Tá na opção. Só um momento. Improvisa aí, improvisa aí. Tô esperando você improvisar. Vai que você acerta. Eu já acertei várias vezes já. Vai, amor, você entra na sala, o que você vê? Vista tá embaçada. Você já conhece a história? Você tá meio atordoado aí por causa da batalha forçada. Seu primo do Gênero estranho. Ó, vocês chegam na sala, o que vocês veem? Como assim que eu não vejo, porra? Tá dando uma sala. Ah, eu posso criar? Então eu vou criar. Deixa eu ver. Vejo que ele tá... Vejo um bicho morto. Oi? Eu vejo que eu acabei de derrotar o bicho. O bicho aí, o inimigo. Exato. Vocês vão se aproximando e quando vocês chegam num ponto que tá mais próximo e que o espaço além da masmorra ali não confunde a visão de vocês com aqueles múltiplos reflexos, tá? Então vocês conseguem enxergar essas salas, nas quatro salas, tanto de um lado quanto do outro, né? Vocês percebem que elas estão apinhadas de esqueletos. Todos no chão. Ou de pé. De todas as formas. Tem esqueletos em pé, esqueletos parados em pé assim. Esqueletos que estão encostados na parede. Esqueletos caídos no chão. Certo? Esqueletos que vocês veem que eles estão presos assim nas paredes por grilhões que são feitos do mesmo cristal. Certo? Diversos esqueletos ali. O espaço é pequeno, o espaço é apertado, certo? Mas olhando ali, vocês contam que deve ter cerca de uma centena de esqueletos. Caralho! Nos dois espaços ali das duas salas. Cadê do Brasil, filho? É. Tem esqueleto de monte ali. E conforme vocês vão chegando assim, vocês vão vendo isso, o que vocês fazem. Será que é outro de expulsar mortos-vivos? Mas acho improvável. Também acho. Pessoal, a gente encontrou aqui um monte de esqueleto. É, o que vocês encontraram aí? O mesmo. Sério? Ou? Nas duas salas? É, o mesmo que vocês, é espelhado. Bibi, tem alguma coisa da Paladino que fala de esqueleto? Sinceramente, eu não sei qual desafio seria esse. O que falta a gente passar, vocês sabem? Eu não lembro. É, eu tô falando isso. Estão pegando aqui o guia do Paladino, que eu tenho anotado. É verdade, eu esqueci de trazer um pra vocês. Tem a imagem aqui. Tem aí? Beleza. Vou tentar achar aqui. Pegar água, ficou com sede. Querem que eu fale pra vocês? Algum deles está vivo? Sim, você considera vivo? Tem outros aprisionados andando? Na parede? Hã? Andando? Andando. Tem. Então de pé, andando, uns aprisionados na parede, por grilhões, alguns caídos. Honestidade não parece ser. Coragem já foi. Pedaços do corpus. Compaixão já foi. Tem uma parte do corpo. Honra. Não sei. Dever. Não tem nada aqui que falem sobre. Eu dou uma olhada na sala, Gê. Eu tiro a bandana. Dou uma olhada nos cantos da sala. Tipo assim, eu quero tentar enxergar além do óbvio, que é uma prisão. Tipo assim, eles estão aqui, estão definindo alguma coisa lá no fundo. Tem alguém, algum ser vivo lá? Tem alguma caixa, alguma coisa diferente? Nada, uma sala vazia cheia de esqueletos. Cheia de esqueletos, tá. Quase como se fosse um depósito de esqueletos. Eles se mexem. Estão de pé, eles se mexem ou estão estáticos? Estão estáticos. Ah, vocês, você tá mandando, caralho. Foi mal que eu me mexi. Necromancia é proibida nessa sala. Por que tem esqueletos aqui? Não sei, porque é proibido pra nós, não pra eles. Vamos ver se eles estão vivos. Vou até uma portinha. Não é isso que eu faço, não. Caramba, porra. Você vai até uma portinha? Tá com medo? Ok. Quando você chega numa porta, você vai na sala de cima ou na sala de baixo? Na de baixo. Vai na porta da sala de baixo. E aí você chega pro perto da sala. Quando você tá a 3 metros de distância da sala, você vê que os esqueletos, eles estão não mortos. Estão vivos! Os esqueletos, todos eles estão lá, né, parados. E aí quando você chega perto da porta, você vê que eles não são. Acho que eu já entendi, meu amor. Virando pra você as suas cabeças, os olhos deles... Acho que é um negócio de remover uma opção. Não brilham, não emitem nenhum brilho como... Os esqueletos que vocês estão acostumados a ver, tá? E aí eles vão se movendo na sua direção, lentamente. Você percebe que são mortos-vivos assim, bem rudimentares, bem fraquinhos, que estão se movendo muito devagarzinho. Eles estão com escudos, estão com espadas, tá? Eles vão indo devagarzinho. Será que essa é a sala de combater o mal? Sei lá, vocês estão bem? Eles parece que não vai ter que purificar. Vocês estão bem? E eles começam a correr com tudo na sua direção. Parece que estão bem. Antes que você consiga piscar, eles já estão sobre você te atacando. Rola a iniciativa. É, ou a gente vai ter que purificar eles, ou. Em frente, os filhos dos dentes da Hidra agora. Bora, iniciativa. 35. Vou 49. Não precisa me perguntar, né? É que eu falei que a gente tá na mesma sala, né, mãe? 35. É que eles não estão em combate ainda, né? Não, mas já deixa anotado. Joga sua também, né? 22. Agilizar o processo. Caralho. Sei. Despertar esqueleto é um procedimento com uma maldição? Não, é uma necromancia. Tem uma maldição, tira, é isso? Que eu saiba, não. Só o que? Expulsar? Uhum. Destruir, né? Teoria. Expulsar, você vai. É, destruir. Não. Manda a carta. Não, não, vale só pra primeira vez que você rolou aí na caixinha. Não, tô renua. Tá, como a gente tem uma paladina conosco, eu vejo o que ela faria nessa situação. Vou perguntar pra ela o que ela faria. Ok. Ok. Beleza. Os inscritos estão atacando você, Cier 20, né? Este 33. Os esqueletos estão atacando você, se eles vão pra cima de você e se jogam por cima de você antes que você consiga reagir. Tá? Eles já estão em cima de você. Mas você ainda assim consegue ser mais rápido que eles e reagir à ação deles. Mas mais rápido do que você é o Cerelim que tá ali perto vendo o que você tá fazendo. Bem, você primeiro. Você viu os esqueletos voando em cima da Cere, armados até os dentes e indo atacá-la. Tá, vou olhar pra dentro da sala. Tem alguma coisa lá fora dos esqueletos? Não. Nada? Nada. Nem pessoa, nem objeto? Nenhum dos dois. Tá, eu vou tentar o primeiro golpe, né? Eu tenho três usos, vou fazer o segundo de destruir mortos-vivos. Como é que é? Como clérigo, né? A classe divina tem três usos por dia, então vou fazer o segundo de destruir mortos-vivos. Destruir mortos-vivos? É. Ok, como que é o teste disso? Sabedoria, né? Eu acho que é sabedoria. Eu acho que é um teste de carisma, se não me engano. Você realmente já ouviu. Nós falamos um teste pra resistir, né? Expulsar é. Pra resistir, é expulsar é carisma. Deixa eu ver aqui, eu abro aqui expulsar o clérigo rapidinho. É, vê aí, vai ser o canalizar divindade da quinta edição, ver como é que funciona. Destroy undead. Sabedoria. Sabedoria? Aham. Uhum. E de boa o teste, e é 55. De boa? Sarcasmo. Podia aumentar mais 10, mas não é uma magia de invocação nem de arcanidade. 13. Eu gostei disso. 13. Eu preciso acertar esse fundinho aí pra ficar legal pra gente brincar. 13. Sabedoria. No meu caso é vontade. Vontade. 37. Aí, falei. São instantaneamente destruídas. Os caras fazem puf. Bom dia. Então, o Celerin chega ostentando a si próprio na forma de um deus majestoso que ele é, canalizando seu poder divino reluzente, e quando a luz Que cor que é a sua luz? É azul. A azulada do Celerim brilha. Vocês veem os esqueletos. Você, né, Celerim? Você também do outro lado. É, vocês veem os esqueletos, eles todos sendo destruídos. Como se fosse uma onda luz, né? Varrendo uma castelos de areia. Lá. Depois cega a gente quando brilha. Não sei se era esse o teste, mas são mortos-vivos. Você usou o que aí, Celerim? Leve uma aura brilhante aí. A Lisbeth sabe, foi o mesmo poder da outra sala. Destruir mortos-vivos. É. É um livro. Por favor. Ok, a ameaça do lado de vocês foi contida. Use o seu poder do lado de vocês. Paladino. E o homem pra outra sala. A gente fala pra Lisbeth. Fala pra sala de cima. Pra sala de cima? Já era também, né? Pega tudo, não pega? Eu acho que é 9 metros. 9 metros? É. Tem espaço pra... Cheio de zumbi ao redor da cera, hein? Esqueleto? Não. Mas é, são 3 por metro quadrado. É que tem duas salas assim, é, tudo amontoado. É. Tudo amontoado. Não, tipo, esses dessa sala foram, mas não sei da outra sala. Da outra sala também tava atacando, das atacando, duas. Ah, foi. Das duas. Ah, então foi todos. Das duas. Todos eles destruídos. Numa atacada só. Não. Gosto assim. Mas eu acho que tem uma pegadinha. Eu também acho. Vivos. Eu falo pra Lisbeth usar Destruir Mortos-Vivos. Então usa o Destruir Mortos-Vivos da Lisbeth aí. É, tem mais um uso. Vê qual que é a CD. Vai ter que vir na ficha dela. 8 mais... 13, né? 13 mais o carisma é 7, 20. Mas são os 35. Mais 12 de proficiência, 32. Mais 5 da... Não, já tô contando aí, já. Perguntou? 32. Mais os 5 da Stimler. Ou, não, isso não conta na Stimler. Então só 32. Deve ter algum bônus, mas deve ter uns 35. A última vez que ela usou alguma coisa assim, deve por aí. 35. Vamos pôr os 35, então. É. O cemitério também aumentou em 5, não aumentou? Foi. Já contou. Já contou? Já. É, que o meu dá alto quanto o poder divino, que é só uma 11. Então, vou jogar aqui. 16. É bem mais passado. 16, tá? Mais 13, 39. Ah, não. Não, mais 24, desculpa. 40. Eles passaram bem. 40. Tá, por 5. Vocês têm algo pra fazer? Eu tenho expulsar, mas não é igual o dela. O meu é limitado, eu posso ajudar ela. Eu consigo passar o meu teste como se fosse um modificador pra ela? Dar um ponto herói pra aumentar a dificuldade e... Ou pra fazer novamente, não sei. Que poder que você tem? Escreve eu tenho, aí. Eu tenho expulsar mortos. Você tem expulsar? Exorcismo. Exorcismo. Eu posso exorcizar uma galera, morto-vivo, espectro, tanto faz, no meu raio. Quanto mais nível eu subo, mais a galera que eu consigo. E qual que é o efeito de exorcizão? Se for espectro, ele vai sair de um receptáculo. Se for morto-vivo, ele vai sair fora. Acho que não dá pra combinar isso. Eu não tenho nada que ajude. A única coisa que eu posso ajudar é o ponto heróico. Não, acho que não dá pra melhorar com isso, não. É, dando ponto heróico pra Lisbeth pra poder ela refazer o negócio. Vocês têm alguma outra ideia ou eu posso dela. Seguir com a descrição? Pode seguir na vez dela, minha vez não é ágil, então, normal. Beleza, então. Eu só tenho isso, só. Então a Lisbeth faz isso, mas os esqueletos eles ficam parados ali. Ao contrário do que aconteceu com o Aciere, né? Que se aproximou dos esqueletos e atacaram ela. Quando a Lisbeth chegou perto, eles ficaram paradinhos. Eles não saíram da sala? Não, não saíram. Eles só olharam pra Lisbeth. Não sei como é que funciona. Eles olharam pra Lisbeth, né? Eles até se colocaram em postura como se fossem atacar ela. Vocês esperaram que esse ataque chegasse, mas não, eles ficaram só observando. Você tá vendo isso, amor? Parece que ela tá repelindo alguma coisa assim. Os mortos-vivos estão sendo repelidos por ela. Vocês estão observando isso que está acontecendo lá. Parece que ela é uma paladina, deve ser alguma coisa. Mas você sabe tá o que está acontecendo? Você tem ideia do que está acontecendo? Mas eu estou atacando você. Por que isso? Não sei. Talvez eles sejam bons e estejam esperando serem captados. Amor, entra lá. Faz o teste. Vai que eles não atacam o paladino, só atacam outra coisa. Eu peço ir na sala. Eu entro na sala. Entro na sala? Beleza. Eu deixo a ação preparada. Se eles pularem tudo na galera ali, eu vou soltar uma bola de fogo. Ok. Beleza. Bola de expulsão. Beleza, então. O Murray, ele entra na sala. Quando ele entra na sala, os esqueletos viram pra ele. É ação fui. Vai lá, amor. Se forem esqueletos mágicos, beleza. Se não, o dano é... Não tomo dano. Use essa carta no início do seu turno. Você não age nessa rodada ficando em concentração. No seu próximo turno, seu primeiro ataque acerta automaticamente e é um crítico que causa dano máximo. Toma aí, sem crítico. Se for dano, se não for dano mágico, eu não tomo dano. Provavelmente que seja. Eu acho que não é dano. Eu sou por causa do... Relaxa, do filhão. Relaxa. Por causa do lobo. Eu sou vulnerável a prata. Relaxa. Como tomou um daninho bonito? Não sei, abre lá. Acho que passou pra cima. Deve ter sobrado uns 10, 12 ainda. E tem Maria Mole aqui, Milton, também. Maria Mole é bom. É. Verdade. Esqueci da Mole. Ó, fui buscar seu evento na Santo... Na... Fechado. Escuta só, na... Santo Mel. Santo Mel. Santo Mel. Acabou. Fechado, acabou o seu jeito. Tá fechou, bem. Isso aí foi só pra terça-feira. Foi, aí fui naquela. Sonho gelado. Sonho gelado. Foi onde a gente cheguei passou. Lá, escuta só. Sabe dos freezer, né? Fazia. E o pessoal catando aqui, catando ele, falou assim: botei. Ela falou assim: ó, sorvete, aperta o pé, porque. Fui no primeiro freezer vazio. Segundo vazio, o terceiro tinha uma caixinha só com sorvete de fruta. Ah, uma caixinha só, peguei dois ou três ali, fui na outra, consegui mais quatro sorvete dele, acabou o sorvete. A gente passou agora que a gente chegou. Caramba, acho que eu botei aqui lá na. Vou pegar amanhã, eu botei aqui lá na. Na. Na. Aquele Bolés, nosso, né? E foi, saindo. Moço, esse senhor que saiu com essa Mitsubishi branca aqui agora, essa piruona, veio embora de lá. Desistiu. Tá bom. De tanta gente que tem, você não. E ele falou, não, para, vou pega os pulgões, vou pra cá. Era 4 horas da tarde, a gente passou na Santo Mel, já tava fechado. Tá. Aí a gente chegou na Sonho Gelado, já tava acabando. E ontem acabou no sorvetão lá. Olha aí. Sorveteria tá adorando esse calor, velho. Os caras tava, tá, ó, sorveteria, só zero. É. Será que o Cavacama entrou de férias coletivas agora? Acho que não. É da cara deles. Tem leite compensado aqui, né? Tem. Leite comprimido. É, bom. Deixa eu dar um daninho no muro então. É, pra ficar, feliz. É. E crítico. E crítico. E crítico e máximo. Muito máximo. É tudo mágico e eu dou dano de trevas também. Dano de trevas. É, no caso é necrótico. Ah, não pode, é baú de Cumber, não pode ficar no necrótico. É verdade. Tá roubando. Ela já tá roubando do esquema desse. Eu posso, não, é que eu ia pôr mais perto aí pra você. Não, Fê, destreza aqui, rapaz. Toma o seu vídeo. Chupa a Maria Mori aqui, então. Uma Maria Mole ali. É só. Leva um pouquinho de Maria Mole, Mirtão. Que só. Só é Maria Mole. Aquilo é Maria Mole? Maria Mole. É, Maria Mole. Maria Mole? Não é Maria Mole, Maria Mole doce? Não, Maria Mole. Ué, é, você acha que essa Maria Mole é salgada ou ela tá com pouco? Foi só o da açúcar. Não, não, Maria Mole. Doce, Maria Mole é aquela comprida. Maria Mole. Aqui é Maria Mole doce? Não, é só de paçoquinha. Ela tá. Não é de chocar. Você tá enchendo o saco. Essa Maria Mole de pote. De pote. Mole de tigela. Maria Mole de tigela. Bom. É a Maria do pote. Maria recatada do lar. Quantos esqueletinhos vão conseguir atingir muito em uma rodada? Sim. Não, louco. Mas não cabe tudo no mesmo passo. É, você cabe vê. São o quê? O cara tá amontoado. Pode fazer 16, acho. Fazer um rodízio, né? Ah, não. Dá pra fazer 16. Bate, sai, bate, sai, bate, sai, bate, sai, bate, sai. Tá caindo sempre. Sai, bate, sai, bate, sai. Isso aí. Batou o sai, batou o sai. Esqueleto não é inteligente, né? Pra fazer isso. Você não sabe se esses são. Ele quer fazer um rodízio. Ele falou que é rudimentar. Parecia. Então. Parecia. Eles foram. Eu roubei isso num filme. E eu nem me mexi. Na cara, tá. Na coragem. Não, eu só fiquei assim. Eu tenho um Deus que me protege. É isso, todo domingo, 7 horas da noite. Assim, não, Deus começa... abandonou, não tem Deus. Assim, ele tá cheio de runa, vai tatuar assim, é o Deus com que é? Quem me protege não dorme, né? Deus é fiel. Quem me protege não dorme, ele medita. Celerinha é meu pastor. A Top tá com o demônio que não protege. Ixi, tô fudido. Devia ter ficado com Deus. Devia ter ficado com Deus. Ficou com Deus. Olha, 17. Agora você 24. É o cara. Agora você é o cara. É verdade, só que eu vejo, né? Deserto, você tá me esqueci. Obrigado. Obrigado. Achei que dando o máximo dividir tudo no meio. É, se verdade. Tiver dando mágico no meio. 4, se não tiver 10, dando mágico. Então vai dar 40 mais 40, 80. Mais 16. 9,5. Tudo mágico? Tá. O dano nosso de trevas é junto ou é separado? Junto. 40 mais 40. No caso é necrótico, tá? Não, porque se for 40 mais 40, tiro 40 do físico e só tomo 20 do necrótico. É tudo mágico. Necrótico você não tem resistência? Tem armadura. Não, tenho por isso mesmo. Porque assim, se eles forem considerados mágico, tudo é mágico. Beleza. Tudo é mágico. Se não for, dano é mágico. Só o dano necrótico que eu tomo. Você vai tomar. Por causa do, não, é dano mágico. Pino. 48 pra cada crítico que você for jogar aí. Isso. 48. E 48 vezes. Deixa eu ver se eu tenho. São 8 que atingem ele num turno. Aí roda 16. Tenho... Aí roda mais 8, 24. Roda mais 8, 32. Eu tenho uma dádiva aqui. Vou usar. Eu vou considerar metade, vai. Meia sala. Porque eu vou ser bonzinho. 25? Não, 45 é metade. É que não. É na 50 em cada um? Ah. Deixa eu ver se eu vi invencibilidade. Dádiva da invencibilidade. Não, tinha considerado 100 em cada um. 100 em cada um? É. Nossa. Achei que era 50 cada. Se for usar tudo, do jeito que você falou, parecia ser 50. 50-50. Ai, meu. que é isso? Ficou muito tempo sentado, velho. Ficou no estúdio o dia inteiro, 12 horas quase. Ah, então você é. O curto é considerado quanto tempo? Nem pra mim, nem pra ti. 37,5. A gente teve algum descanso curto no meio desse. Não. 37. Teve nada. De descanso. Ou de uma sala pra outra? Porque não. Eu não de uma sala do. Não. De morra pra outra? Não. Foi direto. Mas não passou uma hora? Não. Passou, mas a gente não ficou parado. Não dá pra 37 atingir o Murin. Posso dar, quer ver? Eu acho que é 20 e poucos no máximo. Nem porque é mesmo eles baterem rodando, é muito tempo, né? Pra eles ficar movimentando. Roda punch. Que é. O cara ele vai movendo. Vamos aproveitar da sala, vamos pôr os 25, é? 25. É de boa, 25 vezes 48 aí, ó. De boa. Sossegado, 1200 pontos de dano. Dividido no meio? Já tá dividido no meio. Tô com um. Ué, tem 520? É. Aí rodou. E explode a armadura. 520, peraí. É, explodiu a armadura. 1 por 2. 600. Você tá com um duas vezes, né? Isso, você tá que com caiu um. Caiu duas vezes. É, já foi um uso do negócio da construção, ó. Tá, 1200. Eu não lembro se eu me se eu virei na forma. Se eu saí da forma de demônio. 3 vezes. Se eu não saí da forma de demônio. É 2.3. Se eu não sair da forma de demônio... Caiu uma vez, voltou com um. Caiu de novo, voltou com um. E aí cai de novo e volta com outra vez. É a terceira vez. Ah, eu tô na forma demoníaca ainda, Jeff. Eu voltei dela. Tudo bem. Então eu tenho regeneração. Fazendo escondidinha. Chupando. Melhor de três. PV ao invés disso. Chupando escondido. Voltei com meus PV tudo... Tô com... Você deu 1.200. A primeira. Isso. Então, total. Zerou, voltei pra 766 não, porque eu tenho a regeneração do poder verdade, demoníaco. Na verdade, foi 520, aí você cai. Tá, mas como eu tenho regeneração, por causa que eu tô na forma demoníaca, okay. Eu volto pra 766 de novo. 766 de novo, ok. Então, 1.200 menos 520. Aí dá 680. Então tá com 160. Então aí você não cai no segundo. 180 de vida. 180 de vida. Ok, 180 de vida. Só que aí explode 150 nos garotinhos. 150 na galerinha. E eu vou pra longe. 180, né? Isso. Cadê o PV dessa porra? Achei. Se tiver mais que 20, é muito. Achei. Aqui. 150? É. Aí você faz o teste, né? De. Então. Eu sempre esqueço a destreza ou constituição. Destreza. Mas vamos falhar. 19, olha, agora tá bom na torre. Qual que é a dificuldade? O quê? Eu tenho mais 7 só. Da armadura? Ah, falo eu. Olha. Porque só mais de 30 é. 13 mais 12 já deu 25. Já deu. Mais de 30. E nem contou a força dele ainda, é. Beleza, os esqueletos falham no teste. 150, né? O Murin derruba os esqueletos mais próximos. Os esqueletos mais distantes eles tomam um pouquinho menos de dano e continuam avançando por cima do Murin ali. E aí da outra sala vai saindo aquele monte de esqueleto também, indo na direção de você, dali. Eu cacete, estou atrás, né? Estou no muro. Não, estou indo atrás de você também. Não. Não. Me ver? Não, não, sim. Se você não vê, né? Se não te vê também? Exato. Fecha os olhos. Guia do Mochileiro das Galáxias é besta feroz e trau. Fecha os olhos, quero ver quem me vê. Ok. Ah, eu tenho que bater no Toff também, né? Tem não. Minha ação preparada. Mas meu ataque da cartinha só valeu no Murin. Ah, tá. Aí na Toff eu vou bater agora normal. Mas a iniciativa deles. Mas a sua ação preparada vai antes da ação deles. Pode fazer a sua ação. Não, a ação um tiro da vaquinha, né? A ação preparada que eu falo é nada daquela iniciativa. Tipo, a ação preparada, se for assim, o Murin entrou, só que ele agiu primeiro. Ele tá na iniciativa primeiro que eu. Eu tirei 22, ele tirou mais que isso. Mas você tem um trigger. Ah, tá certo. Não, o trigger foi só tipo, vai lá, se eu atacar, aí agora começa a iniciativa. Minha ação preparada é isso. Não, mas você fez antes do combate, é que você fez antes do combate. Aí o trigger mas, gera. Mas mesmo assim. Na verdade, fiz tem algum esqueleto em volta de mim? Verdade. Hã? Os esqueletos estão em volta de mim ainda ou... Olha que explosão. Você tá num mar de esqueleto. A hora que juntar mais esqueleto, então na minha ação preparada, eu vou estourar uma bola de fogo gigantesca aí. Olha que, tipo, tá vindo mais um muro, tá vindo mais Nemin na Lisbeth. Aí eu estouro a bola de fogo. Ok. Então, 10. 14. Hã? Tá de novo. Vou ativar nível. A. 14. 14 de. 8. Total, 14, 10, 80. 112. 112. 112 duplicado. Tá. Você vai meter bola de fogo? Duas bolas de fogo, então vai ser. Duas explosões de 6 metros. 12 metros então, explosão. Então dá quanto de dano? 114? Não, 12. mais a minha. Tem mais metade. Mais metade da minha inteligência, mais a minha inteligência. 16. 112, mais 116, 128, certo? Mais 8. Mais 8, 128, 132. 132? 116, perdão. 136. As duas bolas de fogo ou uma só? Das duas. Das duas? Eu tô duplicando a outra. Então vai ser uma explosão de 12 metros. É, cada uma é 136. Como é que eles. 136. 136 cada uma. Cada uma é 136? Isso. É que as a Lisbeth tá posicionada aonde? Só pra eu ter uma. A Lisbeth é uma aliada. É, não faz diferença. Não, não, beleza. A Lisbeth é uma aliada. Então eu vou usar o Supra Infernal ali na sala. Ok. Vou. Ali pegar todos os inimigos que estão à minha volta ali. Fazendo joia, um... quanto está de dano? Ó. Destreza pra causa um dano de fogo conforme o seu nível de personagem. Todos que estiverem dentro da área do cone devem fazer um teste de resistência de destreza, dificuldade 8, mais o modificador de constituição, mais o bônus de proficiência. Os alvos sofrem dano total se falharem no teste, não ou metade funciona. Se passarem. O dano causa. Então deu sorte. O dano causado é de 2d6 e ele aumenta a 3 cada nível de personagem. 1. Nível 8d6 no 31º nível. Tá, então vai ser 8d6 de dano, né? 8d8. 8 e eles fazem teste de. Já falando. Falhou? Já falei. Tem que fazer o meu teste eu, também. A cartinha causava efeito mental, não funciona eles. Ia deixar eles atordoados. Teste da bola de fogo. 2. Hein? Então, meu teste da bola de fogo também. A destreza. 2. Parece que deu 8. Não valeu. 3. Mesmo valor. Vamos pegar um D8. Deixa eu pegar a torrinha. Vamos brincar com a torrinha aqui. Brinca com a torrinha, que é da hora a torrinha. Então deu. Deu 10, 12, 15. 15. O 2 você rerola, né? Rola. 1 e 2. Mas eu não sei se nessa vez. Só arma, né? Só com a arma. 15. 15, 20, 25, 27. 27. Porra, você jogou 27 só nisso aí? 8 deu 8. 8 deu 8. Ah. Foi baixo. Foi baixo. Tá. Não vou mais usar essa porra. Os esqueletos eles vão por cima 8, do muro, 36, batem nele de monte. 8, 35. 35 é. Pra 8, 8. Pra 8. Só que eu posso usar pulso de ação e bater agora normal. Ou fazer. Batem no muro, hein? Aí vão lá, lá fora pra acertar a Toph. Você mete bola de fogo nos esqueletos. De novo a... O Murin dá o sopro infernal dele. E vocês percebem o seguinte: a armadura do Murin dá aquela explosão de onda de choque também. Vocês percebem o seguinte: nada disso parece ferir os esqueletos. Muito, muito, muito pouco. Só a expulsão, né? Só, olha, eles têm uma resistência muito, muito, muito grande a esses efeitos aí. É agora a vez deles. É, vocês vão tentar alguma coisa. Um radiante. A única que tem radiante aqui é a Lisbeth, mano. Force é. Força. O Force rolou da armadura do Carpus. Dando força, dando puro, né? Dando force é a armadura, minha armadura é dando force, mano. Quando é, explode. É que você não controla isso, né? Mas digo assim, esse dano. Mas é, tipo, ele não... falou que o dano foi pouco. O dano foi pouquíssimo. Ele mesmo falou que o dano da armadura e o sopro foi pouco. Meio que como se não tivesse dado dano nenhum. Então, certo. 66 atinge vocês? Não. Não? O meu também tem todo aquele paraná de desmontagem. Não, 70, blá, blá, blá. Não atinge? Meu é 76, mano. Tô de confirmar já. Mas eu acho que o meu é 68. Confere aí. 68. Beleza. Então. Tô com 150 e pouco, 168. 4D10. Ainda certo, ainda assim? Certo. Oxe, porra é essa? Mas o meu desvantagem é a porcentagem, é certo? Tá tirando. Ah, é, vou jogar a porcentagem. Vamos ver se a porcentagem vai só. Porcentagem não vai salvar você, Toph. Então mete bronca. Sabe por quê? Não. É um enxame de criaturas. Não são criaturas individuais. É um enxame que tá atacando vocês. Ah, mas eu posso ser mais rápido que um enxame aí. Eu já desviei de um ataque de um deus que provavelmente chama no posso desviar. Porque é um enxame de um deus. Não, mas pode ser que eles atacam pelo mesmo tempo que eu tô entendendo. Não, eles não atacam pelo mesmo tempo. Você usa a probabilidade? Lógico. É. Se você falasse que usaria a improbabilidade. Não. Tem que ser. A entropia tá aí. Não, eu não tô dando. Ficou um em cima já. Ai, cuzão. Mas eu não sou entrou. Ok, o que é isso aqui? É um 9, um 6, né? Isso dá pra ver. 15. Eu não pude correr já um, hein? 4, 19. Esse aqui no. Com 6, 25. Errou. Mais 40. Errou também. 65 pontos de dano. É cortante, mágico e trevas. É, necrótico, né? No caso. Uhum. Tá bem. Metade 32. Mas quanto que tirou e do metade ataque? Metade 16. No rolado do ataque. 48 total. É isso? Não. Metade 32, porque vocês passaram no teste. Sim. Exato. A resistência de vocês, metade, é só 16. 16. Então é isso aí. Passando o teste não, né? Ele que errou. Ele que errou. Né? Foi 16 armado. Eles erram, certo? Eles vão, aquela massa de esqueletos vai pra cima de vocês. Vocês conseguem se esquivar de boa parte dos ataques, mas é muita criatura. Vocês não conseguem esquivar de todas. E aí vocês vão sentindo ataques, ainda que ataques mais superficiais e menos efetivos. Então menos. Foi 16. Ok, vocês dois, Sierra e Celerim, o que vocês estão fazendo? Vocês vão fazer. Sierra e Lin. Você acha que a gente vai ajudar eles? A Toff já tá meio ácida já. Agora é a Toff. Agora é a Toff. Você acha? Você ouviu isso, amor? Ouvi. Ouviu porra nenhuma, mentira. É, é se ele, né, filho? Deixa eu ver é o famoso druida que a gente tem no grupo, né? É longe, hein? Eu ouvi. Quer ver que você não ouvi? Qual que é a dificuldade? Fala aí. Tá falando que é longe o caminho? Cara, não, pode falar. Qual que é longe o caminho pra qual que é a dificuldade? A sala 4 do Banda Rosa 72. É longe. Ah, pode ser. Mas foi lá do qualquer jeito. 19. Posso ter demorado 5 turnos? 19, 19 mais 80 e... 80 e... Pera aí. Ouviu. Ouviu, ouviu. É, toma. Não mais tá ouvindo? 88. Você ouviu. 19 mais... Eu sei. 19 mais 88. Passei, fila da puta. A gente pode ir, mas é longe. Então vamos rápido. É, o máximo que a gente vai andar é. É só você fazer. Olha lá, tem um obliterante. Faz um obliterante cortar caminho e vocês vão voando, caramba. Aqui, ó. Eu não vou passar no meio de nada, nem fudendo. Pode teleportar, ué. Ela tá com nada de bichinho de pet. E você tá com medo de ir passando nada, rapaz. Você tá andando com a moça que tem com um pet de bichinho. É porque a magia do teleporte entre as suas fracas é só duas pessoas. Uhum. Vai ter uma terceira agora. Mas a terceira pode seguir vocês. Ela pode vir depois. É, só que eu seguir dela, vai passar no meio, né, quebrando tudo, porque é um campo magnético. É, manda pra frente e vai cortar um atalho. Vamos indo rapidinho, vamos voando. Vamos rapidinho, vamos, né? É 40 metros por rodada. Eu não tenho a magia pra teleporte, eu tenho que ir andando. Não tem a runa da velocidade, não? Podia teleportar, gastar um ponto heróico e levar o obliterante junto. Tem a runa da velocidade, mas não usa. Não tem, não mais, tem mais ponto heróico. Aí o problema é vocês que não sabem administrar. A runa da velocidade. Ou claro, será que é o mestre que não deixa a gente administrar direito? Você consegue, eu consigo te levar? Você é muito pesado? Eu sou um elfo. Ô, filho, sabe quando... Bobeada é só mais leve que você. Se ele se transformou assim, você montava nele e usava a runa. Eu não sou criança, tá louco? Você caramba. Tem 15 anos? Não, eu tenho 18. Nossa, adulto, hein? É. Eu tinha 15, mas aquela vaca da Pentar me ferrou. Me colocou com 25 anos. Ah, é por isso que ela tá soltando fogos aí, Sam? Parabéns. Aniversário? Eu não fiz aniversário. Aí, ó, você acabou de ganhar 10 anos, né? Ok, agora, Murray, minha você. Minha idade é diferente. Vai levar na gente. Idade de cachorro diferente. É, não. Ó, 250 km chega, chega, né? O quê? Lá. Não tem chega outra. Vou fazer isso, então. Vou pegar mas o celeirinho. Com ele e tal. Vou virar pro Dark e vou falar assim: segue. Okay. E aí, vou com a runa da velocidade. Vamos sair da dá 250 km, então dá pra aí, chegar lá. Beleza. Tá, dreams aí, né? Tá. Eu entrei aqui na sala de cima. Certo? E aí a gente chega lá. Ok, você usa a runa da velocidade, mas esqueceu de usar a runa do ar. Você vai tão rápido, uma velocidade que você não consegue respirar. Você morre sufocado no processo. Não. Que nada, é 6 segundos. Ok, beleza. Jeff, os esqueletos aqui da sala de baixo, eles tomaram um caminho. Essa salinha aqui? Sério, tudo de uma vez. Tá tudo aglomerado aí. Sério, tudo de uma vez, Jeff. Tá esqueleto pra tudo aí, batendo vocês. Eu entrei na sala de cima, não importa. Tá tudo mais um esqueleto. Dá pro Celerinho agir ainda esse turno? O Celerinho pode agir. Eu tô pra ver se eu tinha como espaço pra eu sair, mas aí vou. Tá bom, eu vou usar. Então vou chegar cheio, chegar tudo com as réguas. Isso, vai chegar chegando. Vou usar mortos-vivos, né? Boa, garoto. Ok. Que soca chegou, Porto Vivo. Bate. Qual que é a dificuldade pra resistir ao seu? 55. Destruir. Destruir. 15. 15. É, sabedoria? Você não pode sabedoria. Também destruir. É a última que eu tenho hoje. Com 24. 3 vezes por dia. 41. Meu, é uma, a minha melhor habilidade é uma vez por semana. Não, 4, 39. Não, mas a da minha vez também 49. É 3 vezes por dia. A minha é uma vez por semana. Só que a minha também. Não, Deus, né? Intervenção maior. Mas, porra, intervenção maior. Tá fudendo também, né, mano? A Lisbeth não virou um deus. Não, mas isso é só de ter, só de ser clérigo ou paladino. 39 eu passo? Faltou 16. Tô falando bônus divino de ser um deus. Vou gastar um ponto heróico. Se você der e vou rerolar. Se você der 4 pontos heróico pra gente, a gente deixa você passar nesse teste. Você quer com 4 pontos heróico? Aí você usa a roupa do lado. Mas se eu tenho um ponto heróico pra anular, vou rerolar outra vez. Eu anulo. Você tá tentando uma carta? Eu anulo. Olha que baralho azul, toma no cu. Eu anulo. Eu tenho um ponto heróico pra isso. Tá tentando pegar tô uma guardando um ponto heróico pra isso. A única forma de eu passar é com uma carta. Mas acho que nem tem essa carta. Não tem, porque assim ele tirou a carta. É. Sucesso automático. It's alive. The life is now. Ok. Então aí o Celerin chega, majestoso, como um deus que ele é. Manifesta o poder dele. Vocês veem aqueles esqueletos todos serem destruídos por aquela onda de luz azul que vai avançando como se fosse uma onda varrendo as areias do, da praia. Eu falo assim, eu ficar com Deus é mó da hora. Não é, ainda bem. Caramba, eu não sei por que aconteceu isso. Às vezes a gente não conseguiu expulsá-los. Às vezes a vontade deles foi mais forte. É, não é simplesmente tipo o babó de fogo, você usa e eles morrem. É uma, um jogo de dominação mental. É que a Lisbeth está mais quieta ultimamente, então sim, acontece. Às vezes eu não tenho praticado muito. Tá meio introspectiva. E eu sou a mesma, pô. A diferença é que eu já falei, tem hora que a minha mente eu troco de lembrança e... Tem hora que ela vai pra quinta série e tem hora que ela volta pra faculdade. Eu fico nesse conflito, então é difícil eu conseguir manter a concentração por muito tempo. Ah, é que você, geralmente você quer chutar as pessoas, você não quer ajudar. É. Né? Não, mas eu não posso, isso sempre foi meu lema, não posso deixar o inocente pra trás. Daí sempre foi meu lema. E de chutar foi. Bora pra sexta sala então? É, viu? Pode chutar, não pode deixar pra trás, mas pode chutar. Então bora pra sexta sala. Vamos. Se a gente ir pra sexta, vamos voltar no 2. Mas a gente não sabe se ele foi completado ou não. Então, não tipo, foi. Vai ficar na mesma. Não foi completado. O que vocês acham que a gente tem que fazer com aqueles anões? Eu particularmente não entendi. Não sei, mas são mudos. Vamos pro 6. Não fala nada. Talvez a gente tenha uma resposta. Eu acho que a gente pode fazer um detectar o mal. Detectar bem ou mal. Oh, é verdade, eu senti a tendência dele. Você falou pra mim, mas eu não lembro o que foi. Não falei não, porque eu não entendi você fazendo isso. Ah, é verdade, mas eu tinha feito pra sentir então, a tendência. Não vi isso. Não... Chegou com delay, tá chegando aqui a informação. Tá com delay. Foi a última sessão, ainda falei, eu quero sentir a tendência dele. Eu acho que ele entendeu a tendência dele, uhum. Tipo, se ele é neutro, se ele é negócio, se eles são malignos. A jogada toda como se você não tivesse feito. Beleza. Mas então, eu senti a tendência deles, mas é algo muito, muito conflituoso. Não consigo identificar a tendência deles. Então, assim. É porque os paladinos têm uma magia que os deuses provêm pra eles, que é detectar o bem ou o mal. Talvez a gente tenha que fazer isso lá, já que é que tem que ser paladino pra vencer essa porra aqui. E se a gente fosse até a sexta sala? Murray, acho que a gente tem que ir pra sexta sala, depois a gente volta. Talvez a gente tenha alguma resposta lá. Se a gente chegar lá e não tiver nenhum desafio, a gente volta. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Problemas. Pode. Porque se a gente voltar tudo isso, chegar tá lá perto. E a sala tá vazia. Onde vocês vão? A gente perdeu pro tempo. Sexto, seis, então. Pro 6? É. Se não tiver o último desafio, então a gente vai voltar pro 2. Vocês chegam no 6. Sem dificuldades. E quando vocês vão chegando, vocês avistam. Então, porta dupla. Esta cena. Que isso, não rapaz? Um demônio e uma súcubo. Tentação? Um bagulho de tentação. Na verdade não é um demônio. É um humano. É um paladino. É um sucubo tentando um humano. Fazendo, seduzindo um humano. Um humano. De aparência hostil. Esse é o combate. Maléfica. Emoldurada por uma armadura completa. Portando uma espada montante numa das mãos. No peito dele. No peito da armadura negra dele, vocês veem o símbolo de Calmer. Fim da sessão. Armadura negra do cara. É, pretinho. Foi corrompido pelo pretinho. Eu vi no teste como que passava o quinto. Daria pro Morin passar. Como assim? Era o Divine Smite. Ah, sim. Eu vi o nome do teste ali. Que era destruição do mal. Destruir o mal. Divine Smite funcionaria fazendo... bem pra caramba ali também. Ah, tá ali, ameaçando. A expulsão com o intuito de destruir funciona ali. Divine Smite funcionaria. Magias com descritor bem também funcionariam bem. Runa, obviamente, se vocês usassem uma runa, por exemplo, runa da vida ali pra canalizar energia positiva. Tipo assim, uma bola de fogo de runa de vida. Sim. Tudo isso funcionaria muito bem pra destruir eles. Da hora. E, incluindo claro, o Celerin mandando destruir o mal, né? Expulsar mortos-vivos. O Celerin chegou aqui com o James Brown, né? Só que chegou. Bom, vamos encerrar por aqui então. Foi da hora. Muito bom, parabéns. Agora sim, ele tem um oblitepet. É. Soldado marcando aqui comigo. Um plequinante. É, ficou louco. É barrigaço assim agora? Não, tô só tirando seu dado. Ai, ai, parece que vocês estão se divertindo. Próxima sessão, fim de Calmir. É, dá o. Ele vai morrer? Não, não, fiz a masmorra. Não, não adianta ficar ansioso. Já tentei matar ele, já matei ele. Mas teve gente que não deixou. Não é top. Não, pior que eu. Ah, foi você? Pior. Se ele que desbugou ele. Eu revivi ele. Não, eu revivi ele, que ele morreu, mas e depois desbuguei ele. A hipocrisia chegou, né? Só que pelo gostar dele, né? Enfim, a hipocrisia. Mas eu posso não gostar de alguém, mas eu quero que ele morra. Mas você podia só deixar um morrer. Por quê? Não sei. Se eu posso salvá-lo, não tem por que eu não fazer. Não, tem sim, eu sou caótico, foda-se. Mas eu tava com a alma boa aquele dia. É que vocês tinham acabado de me trazer pro lado de vocês de volta. Vocês, vírgula, não mexeram uma para. Eu vou sozinha. Você vai tomar no seu rabo. Ingrato, filha da puta. Nossa! Eu sou desse, eu guardo pro coração. Ataque de pelanca, caralho. É? Nada vai rodar a baiana aqui. Nada? Eu não vi nada. Vou usar assim. Bom, já tá o Terói é igual, pra recuperar, né? Minha. Dádiva de visibilidade. Recupera o cu que o Blitterante cheirou. É. Dádiva de recuperação de vida. É. Pra poder recuperar minha vida. Dá um pretão ali, ô pessoal, por favor. Não. Já tá tudo guardado. Já vou pra forma humana, eu vou cair pra um. Vou botar a forma de load. Praticamente o Lui perdeu a forma humana dele. Ó, tem a treina aqui. Ele ó. Vive mais como lobo do que como um humano. Aí. O Moen virou o capitão da nona divisão do Blitz, mano. Eu não sei.